Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria agradecer em primeiro lugar os bons votos que me enviaram pelo meu estado de saúde. Informar que eu estou bem, as duas pedrinhas continuam aqui. Elas devem ser retiradas, tem que ser retirada durante a semana que vem, mas como estava infeccionado demais, me encheram de antibiótico, me voltaram para casa, me enviaram de volta para casa, até terminar os antibióticos. A qualquer momento eu serei chamado para a cirurgia. Não é bem a cirurgia, é apenas uma endoscopia, uma coisa muito simples para fazer. Mas se a coisa se ficar assim, ela se torna realmente perigosa. Em segundo lugar, queria lembrar que de 17 a 22 de outubro eu vou proferir aqui em Colonial Heights o curso Raízes da Modernidade, no qual vários desses temas que têm sido tratados aqui vão confluir e ser abordados de uma maneira mais unificada. Então, inscrições pelo telefone 041-9974-4443 com o senhor Eduí. Em terceiro lugar, eu queria mostrar aqui para vocês uma gravura que explica um pouco, expressa um pouco do espírito deste curso. Então, vejam aqui, ó. Eu espero que esteja visível. Aqui, ó. Então. Cogito ergo mussum. Então, vamos lá. Nós vamos ler hoje esse texto da biografia de René Descartes por Richard Watson. Biografia muito boa, muito meticulosa. E no começo, aqui, ele dá um perfil geral do que teria sido a herança de René Descartes para o mundo moderno. Depois, um pouco mais tarde no texto, ele mesmo contesta ou relativiza um pouco dessas coisas. Mas eu queria explicar para vocês que todas essas questões que vêm da discussão da herança de um filósofo, quer dizer, o que, que resultou, quais foram as consequências da sua filosofia para a cultura ocidental. As questões são sempre insolúveis, né? Porque você pode ampliar tremendamente as consequências que você imagina poder ser atribuídas a um filósofo, como se ele tivesse, por assim dizer, dado à luz uma civilização inteira, com todos os seus méritos e deméritos, com todas as suas maravilhas e todos os seus horrores. E é claro que isso, evidentemente, é um exagero. E, então, os críticos e os defensores do filósofo procurarão, então, dizer, esticar ou comprimir, né, o rol dessas consequências, conforme elas pareçam, vamos dizer, mais convenientes ou menos convenientes. E essas discussões jamais têm fim. Esses problemas aparecem, e vocês vão ver que nesse texto aparecem de montão, porque, em geral, os historiadores trabalham na linha assim, da filiação das ideias. Quer dizer, tal ideia gerou outra ideia, que gerou outra ideia, que gerou outra ideia. Né? Ou seja, eles se concentram na influência positiva. Positiva não no sentido valorativo, mas no sentido de eficácia. A influência efetiva que uma doutrina ou uma teoria teve sobre outra, que depois teve sobre outra, sobre outra, sobre outra, assim por diante. Então, por exemplo, poderíamos traçar, vamos dizer, uma linha que vai de Descartes até o Iluminismo, né, através da apologia da razão e da contestação da autoridade tradicional. Por sua vez, o Iluminismo gera uma série de tendências revolucionárias entre o fim do século XVIII e a metade do século XIX, e assim por diante. Essas linhas, elas são sempre rastreáveis, de alguma maneira. Mas o filósofo morto já não está mais lá para você poder perguntar para ele se as consequências que tiraram do pensamento dele eram desejadas ou indesejadas, eram previstas ou imprevistas. Então surge um problema, vamos dizer, de responsabilidade moral um pouco deslocado. Esse indivíduo, até que ponto o indivíduo é responsável pelas consequências que outros tiraram do seu pensamento, uns alegando-se seus continuadores e outros de maneira mais ou menos inconsciente ou nebulosa. Esses problemas são todos sempre muito difíceis de resolver. Tá certo? Tudo que você disser de um lado, sempre que eu leio essas coisas, assim, tudo que diz de um lado me parece certo, o que diz do outro também me parece certo. Então, desde muitos anos eu tenho pensado qual seria uma solução para esse problema. E, em parte, a solução que eu encontrei eu apliquei no livro do Maquiavel. E a minha ideia ali foi justamente fazer a abstração de todas as consequências que tiraram do Maquiavel no século seguinte e reduzir o Maquiavel, não, vamos dizer, ao seu pensamento originário e autêntico. Eu não tenho a presunção de conhecer o pensamento originário e autêntico de um pensador. Portanto, não digo o que Maquiavel pensava, mas o Maquiavel sabia. Isto é muito importante. Então, eu uso aí a noção de horizonte de consciência. O horizonte de consciência é até onde um sujeito enxerga e a partir de onde ele não enxerga mais. É muito fácil você perceber, às vezes, o que o indivíduo não está enxergando. Por exemplo, quando um filósofo altamente capacitado, como Descartes ou Hegel, né, ele se contradiz de uma maneira muito, muito flagrante, é porque algo lhe escapou ou porque ele está mentindo. Quer dizer, há algo escondido. Pode estar escondido para nós, apenas para nós, ou pode estar escondido apenas para ele. Tá certo? Quando o sujeito nega uma informação que lhe era acessível, que estava na mão dele, tá certo? Então, nós sabemos que ou ele esqueceu ou ele está mentindo. Então, eu não tentei recompor o que fosse o pensamento originário de Maquiavel, mas o que fosse o horizonte de consciência de Maquiavel, quer dizer, o que ele sabia e o que ele não sabia. E mais ou menos a mesma técnica eu estou aplicando aqui no Descartes. Então, neste sentido, a influência positiva, note bem que eu não estou usando positivo no sentido valorativo, estou usando o sentido científico da palavra, quer dizer, no sentido de efetivo, quer dizer, uma coisa que aconteceu realmente, né, como se usa a expressão direito positivo. Né, quer dizer, o direito positivo é o direito que está escrito mesmo na lei, que já está lá promulgado e que está em vigência. Então, quer dizer, a influência positiva no filósofo pode ser interpretada de muitas maneiras e pode dar pano para a manga eternamente. Então, por exemplo, sobretudo se você levantar o problema do ponto de vista moral, quer dizer, o filósofo é responsável por tais ou quais malefícios que se praticaram, né, em nome ou em função das suas doutrinas, né, aí a argumentação é sempre válida de parte a parte, tá certo? Porque a culpa pressupõe um sujeito agente, né? O indivíduo que age indiretamente através das suas obras, tá certo? Ele não é mais um sujeito agente, né? As suas obras se tornam ocasião, né, e instrumento da ação de terceiro. Então, a imputação da responsabilidade moral é um negócio altamente complexo e, a meu ver, inútil na maior parte dos casos, tá certo? Mesmo porque, se chegarmos à conclusão de que Descartes, ou Hegel, ou Karl Marx, ou Maquiavel são monstros que trouxeram malefícios para a humanidade, como poderemos puni-los se eles não estão mais aí? Quer dizer, a questão foi transferida para o tribunal divino, tá certo? E já não é mais a nossa alçada. Então, essas questões, elas têm mais uma importância ideológica do que uma importância filosófica mesmo. Mas existe um ponto onde a influência de um autor, ela é nítida e inegável. E isso está justamente não naquilo que ele afirmou, não naquilo que ele ensinou, não naquilo que ele acreditava, mas aquilo que através dele se tornou invisível. Ou seja, naquilo que está ausente na sua filosofia, embora, pela lógica interna dessa filosofia, devesse estar presente lá. Então, eu me refiro ou àqueles pontos que são pontos cegos no horizonte de consciência do filósofo, ou àqueles pontos onde houve uma ocultação premeditada. aquilo que um filósofo diz, cara, que ele colocou, por isso que eu uso a palavra positivo. Positivo vem de pôr, de colocar. Aquilo que o filósofo colocou, tá certo? Pode ter consequências multilaterais. A consequência pode ir para um lado, pode ir para o outro. Tá certo? Ela pode crescer, pode diminuir. Mas, se ele foi realmente influente, aquilo que através dele se tornou invisível, fica invisível por muito tempo. Ou seja, se os debates se concentram, se existe a filosofia do sujeito, se torna um polo de atração. E, quer dizer, as discussões começam a se articular em torno daquela filosofia, nunca acontece só com uma filosofia, duas ou três, são duas ou três ou quatro. Né? Mas se a filosofia é um dos polos em torno do qual, dos quais se articula a discussão pública, então, o que está radicalmente ausente daquela filosofia desaparece do horizonte de visão coletiva. Então, por isso que eu digo, se a influência positiva do filósofo é um negócio problemático e meio esquivo, a influência negativa, também não negativa no sentido moral, mas negativa no sentido de excluir, tá certo? Ela é muito mais facilmente identificável. Então, se nós acompanhamos o fio das discussões que ocorreram em torno da filosofia de Descartes, e note bem que eu não pretendo conhecê-lo inteiro, é muito mais fácil acompanhar as discussões em torno de Maquiavel do que em torno de Descartes. Essa, quer dizer, o horizonte de debate em torno de Maquiavel é muito mais limitado. Descartes, então, Descartes não é possível, porque são bibliotecas inteiras. Então, é como Aristóteles, né? Quando eu escrevi o livro de Aristóteles, eu coloquei ali alguns marcos na evolução dos estudos aristotélicos, mas entre um marco e outro se intercalam milhares de livros, né? Então, no caso de Descartes, também existem certos livros que são marcos, né? Então, eu li esses livros, mas ficou faltando um montão. Mas por esses livros essenciais, nós notamos então quais foram os temas que foram desaparecendo do universo filosófico e, portanto, do universo cultural, em função da influência e do papel que aquela filosofia teve. Tá certo? Então, nesse sentido, a gente poderia falar de um inconsciente filosófico. E é por isso que o método para estudar essas coisas é, em grande parte, um método psicológico. Quer dizer, se eu quero entender o indivíduo, não apenas, quer dizer, na expressão formal do seu pensamento, se eu quero entender não apenas uma doutrina, mas eu quero entender uma mente humana, eu quero fazer do filósofo em vez do interlocutor, tá certo? Eu quero ter dentro de mim aquilo que o Unamuno chamava o homem de carne e osso, eu quero saber o que o sujeito pensava, o que ele acreditava mesmo. Então, o problema do horizonte de consciência, ele se coloca automaticamente. Tá certo? Então, é claro que as limitações do horizonte de consciência de um pensador de 3 ou 4 séculos atrás não fazem parte da sua obra publicada. Justamente aquilo que não está na obra. Tá certo? Mas, aí nós temos que fazer uma distinção que os escolásticos faziam entre o que é a nesciência e o que é a ignorância. A nesciência é você não saber alguma coisa. A ignorância é você não saber alguma coisa que você deveria saber. Tá certo? Então, nós temos que sair em busca dos pontos de ignorância do filósofo. Ou seja, aquilo que ele não viu, embora estivesse na frente dele, e embora, pela lógica do seu pensamento, ele devesse ver. Tá certo? Então, nós temos que tomar cada filosofia como se fosse um projeto que o indivíduo enuncia e que ele tenta construir de alguma maneira. Então, tomamos o seu projeto como medida de aferição daquilo que ele fez. E, se no curso da transformação do projeto em obra, então, houve lacunas que não se explicam pela lógica interna do processo, tá certo? E também não se explicam por circunstâncias biográficas fortuitas, por exemplo, sei lá, o sujeito ficou doente e não pôde completar um pedaço da obra. Tá certo? Então, nós temos que fazer a hipótese da ignorância, né? Que pode ser, vamos dizer, uma ignorância espontânea, ou seja, algo que o indivíduo realmente não viu, ou uma ignorância premeditada, quer dizer, algo onde houve uma ocultação ou uma mentira. Né? Então, Isso quer dizer que o método que eu uso é exatamente o contrário do que o Richard Watson está usando aqui e daqui do, ao contrário do método que geralmente se usa para esse tipo de coisas. Né? É normal, então, você dizer que um filósofo tal foi pai ou avô de tal ou qual corrente de pensamento que apareceu depois. Então, não é nisso que eu estou interessado. Eu estou interessado em saber qual é o limite do horizonte de consciência do indivíduo. Quer dizer, até onde ele enxergava e onde ele para. Tá certo? Claro que todo horizonte de consciência humana é limitado. Tá certo? Mas, como eu não estou falando da nesciência e sim da ignorância, eu me refiro àqueles pontos que o indivíduo ignora, mas não poderia ignorar. Quer dizer, pela lógica do projeto dele, ele teria que conhecer aquilo para fazer aquilo que ele diz que vai fazer. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu examinei, não li a obra inteira de Kant, mas eu li um bocado, né, eu não vi nenhum sinal de que ele se examinasse a si próprio como objeto do conhecimento, só como sujeito, assim, né, do mesmo modo que Descartes, mas em Kant isso é mais pronunciado ainda. Tá certo? Eu falo, mas se você quer fazer um estudo sobre as formas a priori que determinam o quadro da sua percepção do mundo, você está supondo que este quadro é mais ou menos o mesmo em todos os seres humanos. Então, portanto, aquilo não funciona só em você, não funciona só quando você vê uma coisa, que quer dizer que o universo em torno só nos dá estimulações caóticas e que é a nossa mente que organiza aquilo num quadro. Tá certo? Eu suponho que ele está dizendo que isso não se passa assim somente nele, mas também se passa em mim. Então, portanto, deveria se passar exatamente igual no indivíduo que estivesse vendo o próprio Kant. Né? Ou seja, a figura que o corpo de Immanuel Kant transmite para o seu visitante é apenas um conjunto de estimulações caóticas a qual aquele indivíduo visitante dá uma forma através dos esquemas a priorísticos da sua mente. Se o Kant perguntasse isso, qual é a possibilidade de que eu, Immanuel Kant, seja apenas uma forma caótica que a mente do outro organiza? Se ele tivesse feito essa pergunta uma única vez, a filosofia dele não poderia ser realizada do jeito que foi. Ele teria que mudar o curso dela. Então, quer dizer, é uma pergunta faltante que não pode faltar. Se ele estivesse fazendo apenas, vamos dizer, uma análise autobiográfica, dizendo, olha, a minha mente funciona assim, a de vocês eu não sei. Mas ele está supondo que a mente de todos os seres humanos funciona igual. Aliás, ele diz exatamente isso, quer dizer que nós não podemos falar de realidade do conhecimento humano, mas podemos falar de validade. E a validade é assegurada porque as formas a priori são as mesmas em todos os seres humanos. Então, se ele mesmo introduz esse princípio de validade, então esse princípio tem que ser válido não só para ele, quando ele não pode estar em operação só no instante em que ele enxerga o mundo, mas no instante em que alguém o enxerga. Não é isso? E, no entanto, foi só no século XX, né, passado, acho que um século e meio depois de Kant, das obras principais, no século mesmo, mas 130 anos depois, que um filósofo chamado Nicolai Hartmann lembrou que existia um a priori, não somente do sujeito, mas existe um a priori do objeto também. O que não é uma crítica completa, né? Mas já é alguma coisa. E, então, por que esta pergunta, que é tão óbvia e tão necessária dentro do projeto do próprio Kant, demorou tanto tempo para aparecer? Por que o próprio Kant não fez essa pergunta? Então, o fato de ele não ter feito e da sua filosofia ter se tornado tão influente significa que essa pergunta foi empurrada para baixo do tapete durante 130 anos. Então, isto aí não é uma coisa que dependa da minha interpretação. Né? Eu não estou dizendo assim, não, Kant exerceu tal influência, convenceu tal pessoa de tal coisa, e isso gerou um tal movimento cultural, um movimento científico, um movimento político, religioso, etc. Não, eu não estou no campo da interpretação positiva, de influências positivas, né, que depende, vamos dizer, da subjetividade do freguês. Tá certo? Por quê? se um filósofo influencia o outro, você não, jamais pode considerar que o segundo foi apenas uma vítima inerme nas mãos do primeiro. Ele também é um centro-agente. Então, nunca há uma influência linear. Nunca, assim, o filósofo desencadeia uma sequência de causas que vai seguindo mecanicamente, tá certo? Até gerar situações universais. A coisa realmente não é assim. Tá certo? Quer dizer, cada um dos influenciados também se influencia a si próprio, também tem uma certa autonomia. Tá certo? Então, a dose de autoria e de mérito ou de responsabilidade de cada um é sempre bastante relativa. Mas, neste ponto que eu estou falando, aí é um fato histórico constatável objetivamente. Quer dizer, o indivíduo lançou certa teoria, e a teoria fazia parte de uma certa constelação, vamos dizer, de ideias, de hipóteses, sugestões, de argumentos, e ficou faltando um pedaço. E a gente pode constatar historicamente que nas discussões que se sucederam, o mesmo pedaço continuou faltando durante X tempo. Então, eu acredito que este, embora o outro método também seja necessário, quer dizer, você tem que saber qual é a influência positiva que os filósofos desencadearam e quais foram as consequências históricas. Claro, mas nós não estamos no reino da imprecisão. Mas nós podemos limitar essa imprecisão complementando este método, que já é tradicional, com este outro que eu estou falando, que é o método do horizonte de consciência e o método, portanto, vamos dizer, do recorte, do perfil da ignorância. Estão entendendo? Então, é claro que os ensaios que eu fiz para aplicar esse método são muito rudimentares, né? Mas, por exemplo, ali no Maquiavel, você vê que a confusão da mente do Maquiavel exerceu muito mais influência na discussão política subsequente do que qualquer das ideias do Maquiavel em particular. O simples fato de que, decorridos quatro ou cinco séculos da morte do sujeito, né, os seus discípulos, os seus detratores ainda não tenham, vamos dizer, firmado um consenso quanto a certas ideias elementares do filósofo, mostra que nesse setor do conhecimento humano, que é a filosofia política, reina uma confusão idêntica à confusão de Maquiavel. Vocês vejam, durante o século XX, né, nós observamos facções em conflito, das quais uma demoniza de tal maneira o líder e mentor da outra, demoniza na mesma proporção em que o outro lado santifica. Quando você vê hoje aqueles documentários e você vendo a população russa entusiasmadíssima com Stalin, tá certo? E chorando toneladas de lágrimas quando o homem morreu, tá certo? E do outro lado você vê o horror que ele suscitava em outro lugar, e você não vê fenômeno parecido em nenhuma época anterior da história humana. Quer dizer, esse fenômeno que nós podemos, grosso modo, chamar fanatismo, quer dizer, adesão ou repulsa extrema, tá certo? A um líder, a uma ideia, tá certo? Sobretudo a pessoa de um líder, né? Como vamos comparar, por exemplo, o entusiasmo que a população alemã sentia por Adolf Hitler, que é um negócio altamente documentado, com o horror que ele suscitava em outros lugares. Eu digo, peraí, mas são seres humanos dos dois lados? Como é que eles podem... Como é que a realidade pode parecer assim tão invertida? Não é isto? Então, você vê, isso nunca aconteceu em épocas anteriores. Se você tomar, por exemplo, tome as cruzadas, como uma guerra de religião, está certo? E é claro que havia ódio de parte a parte, tá certo? Mas não havia esta impossibilidade de diálogo que houve no século XX entre ideologias opostas. Então isso quer dizer que eles estavam em desacordo sobre muitas coisas, mas eles sabiam sobre o que estavam em desacordo, e sempre era possível fazer uma comparação e haver, vamos dizer, um esforço de persuasão racional. Quando Santo Tomás de Aquino, por exemplo, escreve a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios, ele escreve a primeira para os cristãos e a segunda ele escreve para os judeus e muçulmanos, que não compartilham com os cristãos a aceitação dos dogmas da fé. Então, ali ele sabe que ele tem que argumentar apenas na base da razão natural. Então, isso quer dizer que era possível um diálogo na base da razão natural entre um católico e um muçulmano, tá certo? Em plena época de guerra da religião. Do mesmo modo, quando vemos as polêmicas, né, entre católicos e protestantes mais tarde, toda a discussão tem uma base comum, eles estão baseados no mesmo evangelho, afinal de contas, né? E tem um monte de elementos que são da tradição católica que foram também incorporados pelo protestantismo. Então, eles não são incomunicáveis. Você não pode dizer assim que o protestante está vivendo num mundo e o católico está vivendo num outro mundo completamente. Não, estão brigando, mas estão no mesmo mundo. Tá certo? Agora, quando nós chegamos ao século XX, o mundo que os dois grupos em conflito veem já não é o mesmo. Não há nenhuma medida comum. Você imagina se seria possível, vamos dizer, um debate de persuasão racional, digamos, entre os nazistas e os judeus. Isso é impensável. Ou, hoje em dia nós observamos a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, entre obamistas e anti-obamistas, parece que vivem em mundos separados. Isso quer dizer que não há um núcleo comum, sequer um núcleo, não digo um núcleo comum de princípios em torno do qual estejam divergentes, não há um núcleo comum de fatos que possam ser, aos quais se possa apelar como medida de julgamento. Quer dizer, todos os fatos em que um acredita, o outro nega completamente. Não é isso? Então, você vê, isto é uma coisa que só aconteceu no século XX. Na mesma medida em que, dentro do campo da filosofia propriamente dita, também se observa essa ruptura entre escolas filosóficas diferentes, entre as quais não é possível nenhum diálogo, porque elas não estão falando da mesma coisa. E até o que elas chamam de filosofia são atividades completamente, completamente diferentes. Então, é por isso que eu digo que o fenômeno, vamos dizer, da ocultação e da restrição do horizonte de consciência, ele pode ser mais facilmente identificado historicamente do que o fenômeno da influência positiva. Então, por exemplo, se você pegar a literatura marxista inteira, você vê que aparece ali o fenômeno que o Feuerlein chama proibição de perguntar. Tem certas perguntas que você não pode fazer, elas não existem. Se você faz, você está fora do clube e as pessoas não querem dialogar com você. Por exemplo, a questão do sentido da vida, a questão da imortalidade da alma, não tem como você discutir a imortalidade da alma com um marxista. Porque ele não acredita nem mesmo que exista alma. Não é isso? Então, não há base para você poder estabelecer um diálogo. Isso significa que algo, vamos dizer, do horizonte da realidade desapareceu. E desapareceu por quê? Não por causa da influência positiva que o marxismo exerceu na cabeça de fulano, ou seja, a influência de persuasão, a influência de convicção, mas a influência de limitação da atenção. Quer dizer, aquela filosofia, ela pode afirmar isto, aquilo, outro, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, que ela atrai a atenção para certos pontos e desvia a atenção de outros pontos. Então, esta é um tipo de influência que nós poderíamos dizer quase hipnótica. Então, a persuasão positiva que uma filosofia exerce não pode ser hipnótica. Para se persuadir daquilo, ele precisa estudar aquele negócio, entender o que ele está lendo. E, aos poucos, ele vai concordando ou discordando. Mas esta influência de exclusão temática, temática e problemática, esta é hipnótica, porque a pessoa não percebe que isso está acontecendo. E não percebe por quê? Porque aqueles pontos para os quais aquela filosofia chamou a atenção são tão importantes e tão atraentes que não se lembra de pensar na outra coisa. Não é isso? Então, isto tudo me foi inspirado longos anos atrás, quer dizer, são conclusões que eu estou tirando agora, mas que foi inspirado pela ideia do Jean Fourastier, quando ele falava que junto com o progresso do conhecimento existe o progresso da ignorância. Não é isso? Daí, quando eu li isso, a primeira coisa que me ocorreu foram algumas conclusões que eu coloquei naquela apostila Inteligência, Verdade e Certeza, onde eu falava do mapa da ignorância. Mas eu falava isso na escala puramente pessoal e pedagógica. Não é isso? Então, eu sugeria que o indivíduo fizesse um mapa daquilo que ele, não de tudo que ele ignora, não um mapa da nesciência, presta atenção, mapa da ignorância. Né? Nesciência é tudo que você não sabe, ignorância é aquilo que você não sabe, mas precisa saber. Então, por exemplo, para você entender certa coisa, certas coisas sobre as quais você tem uma opinião, ou acha que deveria ter uma opinião, o que mais você precisaria saber? Tá certo? E é claro que este mapa da ignorância é o verdadeiro começo da educação. Enquanto você não tem ideia do que está lhe faltando, você não começou a aprender. Tá certo? Quando eu recomendava, por exemplo, que você, antes de você estudar um livro sobre determinada disciplina, você tentasse organizar a bibliografia cronológica daquela disciplina, quer dizer, quais são os livros que marcaram época e que foram formando historicamente aquela disciplina, isso aí faz parte do quê? Do mapa da ignorância. Quer dizer, eu não li aqueles livros ainda, tá certo? Mas eu tenho mais ou menos uma ideia do que está lá e do que eu poderia saber se eu os lesse, tá certo? Para complementar aquilo que eu estou pensando agora. Então, eu comecei usando isso só como método pedagógico, em primeiro lugar, para a minha própria educação e depois, né, para a educação daqueles que quisessem seguir o meu mau exemplo. Né? Mas, aos poucos, eu fui vendo que eu tinha descoberto um método histórico absolutamente fabuloso, muito mais certo do que quaisquer estudos de influência, como este aqui que nós vemos, né? Depois nós vamos dar um exemplo aqui. Então, a influência pode ser interpretada de várias maneiras, e como existe sempre o aspecto de louvor e censura, né, ao autor, louvor pelos méritos, né, de desbravador que ele teve na civilização, quer dizer, ele descobriu novos continentes de conhecimento, etc, etc. E de censura pelas consequências, às vezes, nefastas que as suas ideias tiveram, tudo isso aí coloca você numa polêmica que não tem mais fim. Embora seja uma polêmica importante, eu não estou negando que isso aí tenha que ser estudado, é claro que tem. Mas tem que ser estudado sem a esperança de você chegar a um resultado confiável. Então, ao lado disso, eu vi que existe um terreno muito mais seguro no qual nós podemos pisar, que é o terreno justamente da exclusão da temática. Quer dizer, aqueles assuntos que eram importantes e que através, quer dizer, da concentração das atenções em novos temas, desapareceram do repertório. Às vezes para ressurgir séculos mais tarde e às vezes para não ressurgir nunca mais. Então, no caso de Maquiavel, por exemplo, eu reparei, eu não coloquei isso explicitamente no livro, talvez tenha que colocar mais tarde, né? Precisaria completar o estudo que eu fiz de Maquiavel com outro estudo, né, sobre a influência de Maquiavel, não no sentido usual da palavra influência, mas nesse sentido, quer dizer, quais são aqueles temas importantes que através de Maquiavel desapareceram do horizonte de consciência, não é isso? Por exemplo, só para dar um exemplo, mas, as pessoas falam hoje muito de estado leigo, mas, esquecendo que o termo leigo se aplica aos membros da igreja. A igreja se divide em clero e laicato. Quer dizer, quem está fora da igreja não é um leigo de maneira alguma. Tá certo? É um ser estranho. Tá certo? E, vamos dizer, a hipótese de que possa existir um Estado leigo, essa hipótese foi lançada por Maquiavel, que jamais discutiu se era possível isso ou não. Ele simplesmente não coloca o problema. Né? Então, para criar a ideia do Estado leigo, ele faz uma confusão miserável em torno da função profética. Quer dizer, e esta confusão, ela está aí à solta até hoje. Quer dizer, ninguém sabe colocar este problema de maneira decente. Então, essas são uma das muitas confusões que circulam por aí, graças a um escotoma na cabeça de Maquiavel. Quando começamos a sondar isso em René Descartes, a coisa assume proporções assim mastodônticas, oceânicas. Né? Porque Descartes é um filósofo muito maior, muito mais competente que Maquiavel. Maquiavel, para dizer a verdade, é um coitado. Né? Mas curioso que logo depois de eu soltar o livro de Maquiavel, duas semanas depois aparece um sujeito qualquer dizendo que vai dar um curso de Maquiavel com uma interpretação inédita, que na verdade é a interpretação do Leo Strauss, que tem mais de 50 anos, né? E ao mesmo tempo intitulando Maquiavel um dos grandes filósofos da humanidade. Maquiavel não é um dos grandes filósofos da humanidade. Tá certo? Então, para quem é capaz de enfrentar um Descartes, um Kant, um Aristóteles, sabe? Você sabe o que é um grande filósofo, o que não é. Mas, então, como Descartes é realmente um grande filósofo, é um homem de uma competência imensa. Então, aquilo que se tornou invisível através dele está encoberto por muitos e muitos séculos. Tá certo? Eu vou começar a ler este negócio aqui. E quando chegar em algum ponto aqui, eu vou parar para mostrar para vocês como é que aquilo que era invisível para Descartes continua invisível. Né? Então diz Richard Watson, no livro Cogito Ergo Sum, The Life of René Descartes, de 2002. René Descartes, o pai da filosofia moderna, um dos maiores gênios matemáticos que já existiu, lançou as bases para o predomínio da razão na ciência e nas coisas da vida humana, dessacralizando a natureza e colocando o indivíduo humano acima da igreja e Estado. Sem o individualismo cartesiano, não teríamos democracia. Sem o método cartesiano de analisar as coisas materiais, dividindo-as até seus elementos primários, nunca teríamos desenvolvido a bomba atômica. A ascensão da ciência moderna do século XVII, o iluminismo do século XVIII, a revolução industrial do século XIX, o computador pessoal do século XX e a decifração do cérebro humano do século XXI são todos cartesianos. O mundo moderno é um mundo cartesiano até a medula. Todo este mundo de alta tecnologia, da física matemática, das calculadoras e robôs, da biologia molecular, da engenharia genética, no qual a razão dedutiva guia e controla não só a nossa ciência, tecnologia e ação prática, mas também a maioria das nossas decisões morais. A objetividade está na moda, a subjetividade não. Descartes triunfou precisamente porque o seu método de tratar como máquinas os entes naturais, até mesmo os corpos humanos, funciona. E ele fez a promessa de que, com o seu método, nos tornaríamos senhores e possuidores da natureza. E ele a cumpriu. Então, essa é uma ideia corrente. Mais tarde, o próprio Watson colocará isso em questão, de maneira muito inteligente até. Mas o que ele está dizendo aqui é a ideia que se tem normalmente de Descartes. Acho que praticamente todo mundo concorda com esse parágrafo aqui. Só que Vamos dizer, o que Descartes nunca, nunca, nunca colocou em questão, você pode procurar que você não vai encontrar. É a questão do poder. Não existe uma filosofia cartesiana do poder. E, no entanto, na hora em que Descartes promete que, através do seu método, nós alcançaremos maior poder sobre a natureza, não aparece nunca a pergunta: nós quem, cara pálida? Nunca. Ora, se nós estudarmos o progresso das ciências nos últimos 4 séculos, nós veremos que, em alguns pontos, alguns seres humanos conseguiram controlar alguns processos naturais. Não é isso? Então, eu mesmo sou testemunha, nós conseguimos controlar a proliferação de uma infecção, por exemplo. Ninguém pode negar que isto é uma maravilha, está certo? Nós conseguimos controlar certos movimentos mecânicos, como, por exemplo, através de um motor a explosão. Então, sim, conseguimos controlar vários processos naturais. Mas, se você pegasse a totalidade da natureza, o que são esses processos naturais comparados com todos aqueles que nós não controlamos de maneira alguma? São uma fração infinitesimal. Porém, ao mesmo tempo, o poder que alguns seres humanos têm sobre outros aumentou num nível que era impensável para todos os governantes e os tiranos da Renascença, da Idade Média e da Antiguidade, no Oriente e no Ocidente. Né? Se você dissesse, vamos dizer, para Gengis Khan: olha, aqui nós vamos entregar uma maquininha que permite você ouvir o que o seu inimigo está tramando a 10 quilômetros de distância. Que permite você entrar, violar a correspondência dele sem chegar perto dele. Aqui nós vamos te entregar um arquivo que tem todos os dados sobre todos os seus inimigos possíveis e imagináveis, inimigos reais e virtuais. E pior, não vamos ter só os dados, nós vamos ter o acompanhamento diário, minuto a minuto, de tudo o que eles estão fazendo. Gengis Khan, ou César, ou Átila, ou Huno, recuariam horrorizados? Não, isto é um poder divino, isto é uma blasfêmia, eu não posso ter tudo isso. E, no entanto, isto aconteceu. Isso quer dizer que o poder do homem, entre aspas, sobre a natureza, aumentou um pouquinho. Mas o poder de alguns seres humanos sobre outros aumentou numa medida que raia o divino. Não do divino no sentido do Deus único, absoluto, mas ninguém pode se comparar com ele, mas podemos nos comparar com os deuses gregos, que não eram onipotentes, eram apenas muito poderosos. Então, quais são, por exemplo, qual é o poder que a deusa Vênus tinha sobre os seres humanos? Ela tinha o poder de seduzi-los e de enlouquecê-los hipnoticamente, tá certo? E de certo modo, concentrar as suas atenções nela, de modo que não pensasse em outra coisa. Quando você vê que no século XX surgiram, por exemplo, movimentos políticos poderosíssimos, baseados no desejo sexual, olha, é um poder comparável da deusa Vênus. Isso quer dizer que um certo grupo de pessoas consegue espalhar obsessões sexuais numa escala que faria inveja à deusa Vênus, porque, afinal de contas, a deusa Vênus só vivia ali na Grécia, não sabe que ela seduziu ninguém na China ou no Afeganistão, tá certo? Mas esses camaradas, vou dizer, desde o Polo Norte, tá certo, até a Patagônia, eles seduzem todo mundo. Está lá o sujeito na Patagônia, numa estação polar, um gelo em volta, e ele está lá na internet vendo sacanagem. Como dizia aqui uma velhinha que a Liuba me contou, A velhinha dizia o seguinte: essa juventude está perdida, eu fico o dia inteiro vendo pornografia no micro-ondas. Então, eles estão lá, né, onde existe um ser humano, está lá a pornografia universal, né, através do micro-ondas, ou sei lá, qualquer micro, qualquer coisa. Então, é um poder descomunal. Por exemplo, se você vê, quer dizer, o número de divórcios que apareceu, né, depois dos anos 50, é um negócio extraordinário. Quer dizer, como é que essa instituição do casamento, você conseguiu se manter mais ou menos, né, estável durante séculos e de repente desabou? É porque houve atrativos, né? Quantas pessoas foram seduzidas, tá certo, para fugir dos seus cônjuges e buscar a esperança de algo mais interessante? Milhões de pessoas. Vênus nunca fez isso, né? Não tem nenhum caso de sedução em massa que Vênus tenha feito. Então, vamos dizer, esse é um poder divino, na escala dos deuses gregos, evidentemente, né? Então, do mesmo modo, o poder, não preciso falar do poder de destruição, não é isso? Quando? Nos anos 40, né, os camaradas inventaram certas armas capazes de explorar o planeta. Criaram uma modificação na consciência humana que Paul Valéry expressou na seguinte frase. Ele disse: nós, as civilizações, agora nós sabemos que nós somos mortais. Mas não é só nós, as civilizações, a espécie humana descobriu a sua mortalidade. Isso nunca tinha acontecido antes. Não é isso? Então, qual é o poder efetivo, o poder material, né, que essas bombas têm? Bom, o poder delas é bastante relativo, porque para elas poderem ser acionadas, você depende de todo um mecanismo político, militar, estratégico altamente complexo, que até agora tem impedido que essas bombas sejam lançadas todas de uma vez. Mas o poder de controle que isto deu aos governos sobre as massas é imensurável. Por exemplo, outro dia eu estava lendo aqui uma repórter do Washington Post chamada Dana Priest. Ela começou a fazer uma pesquisa sobre quais são as entidades de segurança, organizações de segurança que foram criadas nos Estados Unidos para o combate ao terror, como a gente diz, depois do 11 de setembro. Entre organizações militares, civis, estatais, privadas, etc, etc. E ela descobriu que era uma rede de mais de 3 mil organizações, ou seja, uma coisa absolutamente inadministrável. Ou seja, a tentativa de controlar a sociedade resultou na criação de um poder que é ele próprio incontrolável. Tá certo? Então, não existe nenhum momento na filosofia de René Descartes uma pequena preocupação sobre isso. De como? Você está querendo construir máquinas que, teoricamente, aumentarão o poder do homem sobre a natureza. Mas quem é esse homem? Todos vão operar essas máquinas? Ou só você e os seus cupinchas, né? Não é a pergunta que deveria ter surgido imediatamente? Quer dizer, se eu tenho uma proposta que vai aumentar o meu poder, então, naturalmente, eu terei o poder não só sobre a natureza, mas também sobre alguém. Ora, esta pergunta levou séculos para ser formulada. Mas o processo de crescimento do poder de uns homens sobre outros começa imediatamente. Por exemplo, quando você fala do Império da Razão, um dos primeiros setores da vida humana onde aparece o Império da Razão é na administração estatal. Que começa justamente ali, já no século XVII, começa a crescer de uma maneira absolutamente incontrolável. Leiam o livro do Bertrand Duvernet, né, sobre o poder, a história natural do seu crescimento, e vocês verão do que eu estou dizendo. Né? Quando nós comparamos, por exemplo, como era a vida de um senhor de terras medieval na sua convivência com os seus servos da gleba. A diferença de poder não era muito. É claro, o senhor feudal ele tinha um treinamento militar, ele sabia lidar com uma espada, com arco e flecha, sabia usar uma armadura, etc, etc. E o camponês não sabia nada disso, mas o camponês tinha uma faca, tinha uma foice, tá certo? E se pegasse o seu senhor de terras numa emboscada, ele podia facilmente matá-lo quando o indivíduo estivesse sem as suas armas, sem a sua armadura, tá certo? Mas ainda a convivência do senhor de terras com os seus servos era uma coisa direta e cotidiana. Não é isso? Você vê, ainda no século XVI, XVII, você estudando as biografias das pessoas, você vê que na mesma escola estudavam nobres e pessoas que vinham do povo. Você não tinha uma estratificação. Claro que a maioria eram gente da classe alta, mas de vez em quando um sujeito que saía do nada conseguia uma proteção e entrava ali na escola. Né? Ontem mesmo eu estava lendo a biografia de William Lyly, que é um astrólogo famoso do século XVII. Ele é um sujeito que veio do nada e, no entanto, teve o melhor estudo que podia ter na época. Né? Então, vamos dizer, sobretudo nas escolas da igreja, quer dizer, os seminários era um instrumento de democratização do ensino fabuloso, porque você não tinha estratificação. Os seminários não rejeitavam ninguém. Se você queria entrar na carreira eclesiástica, você era aceito no seminário, pronto, acabou. Né? E através disso, qualquer pessoa de origem humilde podia subir muito na vida. Tá certo? E você pega, eu também estava lendo no Lewis Mumford, A Cidade na História, ele mostra a cidade medieval era um ambiente de convivência altamente igualitária. Não é isso? E agora você imagina hoje o sujeito que trabalha, tá certo? Ele está lá trabalhando numa fazenda, capinando lá numa fazenda, e a produção dele já está tudo comprado por uma multinacional, por uma Bongborn ou coisa assim, hein? Ele nunca vai ver o seu patrão. O patrão está colocado numa névoa de invisibilidade olímpica. Hã? Então, isso quer dizer, a diferença de poder entre os seres humanos cresceu formidavelmente. Quando nós dizemos, se não fosse Descartes, não existiria democracia. Eu digo muito bem, mas a democracia existe, está certo? No que diz respeito ao sistema judiciário e às eleições. Mas junto com essa igualização dos direitos, surge uma estratificação de poder que vai muito além do que qualquer aristocrata poderia jamais ter imaginado. Então isso quer dizer que, do ponto de vista substantivo, isso é da verdadeira estrutura social, não houve democratização coisíssima nenhuma. É? E, no entanto, vamos dizer, este fenômeno, que é a decorrência imediata do aumento do poder material, não é em nenhum momento questionado em Descartes. Isso vai começar a ser objeto de discussão no século XIX. Quando algumas mentes mais esclarecidas, como Lord Acton ou Jacob Burford, percebem que o futuro que vem pela frente é de um crescimento da autoridade num nível impensável. Eu digo, mas como todo esse pessoal, por exemplo, os filhos de Descartes, por exemplo, os iluministas, que acreditavam estar criando um mundo de igualdade. Eu digo, mas como, meu filho? Você pode criar a igualdade através da técnica. É? A técnica não pode ser compartilhada por todos. Isso é impossível. Porque qualquer técnica requer um ensinamento que, de cara, é especializado. Então, por exemplo, o médico que eu estou tratando, ele tem algum poder sobre a infecção que está aqui na minha barriga. Porém, pode ter um sujeito que está grampeando as conversas dele pelo telefone, e ele não tem essa técnica. Né? Também, ele é obrigado, por exemplo, quando ele sai de automóvel, ele é obrigado a seguir um planejamento de trânsito que ele jamais entenderia. O sujeito para virar engenheiro de trânsito tem que estudar 6, 7, 8 anos. Então, coitado do médico, que está tão poderoso sobre a minha infecção aqui, está totalmente inerme quando ele sai na rua. E ele pode, a qualquer momento, ser multado por uma coisa que ele não sabia que é ilegal. Por quê? Porque existe um treco chamado poder legislativo, que faz parte da democracia, cuja função é legislar permanentemente. Também é essa outra questão que ninguém perguntou. O poder legislativo é uma das bases da democracia. É a independência dos poderes, tem o poder executivo, legislativo, judiciário, certo? Agora, se existe um poder que legisla permanentemente, isso quer dizer que em brevíssimo tempo o corpo total das leis se torna inabarcável para o cidadão comum. Então, qualquer pessoa hoje é regida por milhares e milhares e milhares de leis que ela desconhece completamente. E continua vigorando o princípio de que ninguém pode alegar ignorância da lei. Quando, de fato, ninguém pode alegar conhecimento dela. São questões que surgem instantaneamente, tão logo você pensa em aumentar o poder do ser humano, entre aspas, sobre a natureza. Ou seja, há uma confusão entre o sentido da palavra nós, quando aplicada ao detentor da técnica, e a palavra nós, quando aplicada à humanidade em geral. Por exemplo, aumentou o nosso poder sobre a constituição íntima da matéria. Nós podemos partir o átomo nos seus pedaços, né, e explodir metade do mundo, se nós quisermos, mas também podemos gerar energia elétrica, podemos fazer mais isso, mais aquilo, podemos quem? Não é possível compartilhar esse poder. A ideia de que o ensino compartilha esse poder é absolutamente inviável. Ninguém pode ser um especialista em tudo. Não é isso? Então, eu me pergunto, como essas perguntas não surgiram imediatamente? Por exemplo, quando Newton é o primeiro sujeito que demonstrou a existência de uma lei universal regendo a matéria. Antes se conhecia, claro, processos particulares, a formação das marés, as órbitas planetárias, etc, etc. Mas Newton foi o primeiro que formulou um princípio geral da natureza. Ora, se existe um princípio geral da natureza, então significa o seguinte: nós podemos compreender tudo. Nós podemos entender o universo total. Eu digo, nós quem? Só aqueles que serão capazes de ler o livro de Newton. Então, digamos, mais ou menos na mesma época, William Harvey estava descobrindo a circulação do sangue. E quanto tempo levou para ele descobrir a circulação do sangue? Quantos anos de estudo ele precisou para fazer isso? Tá certo? E poderia ele fazer isso ao mesmo tempo que estava estudando as obras de Newton? Mesmo naquela época, onde ainda havia gênios universais que estudavam 20, 40, 50 disciplinas ao mesmo tempo, você vê que a coisa na prática é impossível. Ou seja, se nós podemos compreender tudo, esse nós significa um reduzido número de pessoas e, automaticamente, esse número reduzido de pessoas começa a ter sobre os outros um poder que os outros não podem sequer imaginar. Então, esta é só uma das dezenas, pelo menos, de perguntas que não apareceram nesta época. Embora existisse, às vezes, outros filósofos que estavam pensando exatamente nisso. Por exemplo, Thomas Hobbes. Ele estava pensando no problema do controle social. Eu digo, mas espera aí, Thomas Hobbes leu essas obras, ele conhecia essas coisas, né? E talvez outros tivessem ouvido falar de Thomas Hobbes. Como é que não se relaciona uma coisa com outra? Por que que esta pergunta tão óbvia leva tantos séculos para aparecer? Talvez tenha aparecido numa cabeça ou na outra, isoladamente. Mas esse tema não se incorpora na cultura antes do século XIX. E note bem, o primeiro livro na história humana que diz que o poder do Estado cresce necessariamente é o do Bertrand de Jouvenet, que é, salvo engano, dos anos 50 e 60. Antes, todo mundo acreditava que o poder às vezes cresce. Por exemplo, se você lê o livro do Friedrich von Hayek, O Caminho da Servidão, ele mostra que as políticas estatistas, assistencialistas, etc., levam necessariamente ao crescimento do poder do Estado e, portanto, à tirania. Eu digo, bom, e a alternativa contrária? Ela produz exatamente o mesmo resultado? Uma coisa não depende da outra. Ou seja, não é a política deliberada, assistencialista ou privatista, que vai determinar o crescimento do poder do Estado. É a dialética que vem diretamente das relações entre a técnica e a política. Então, se disser assim, vamos privatizar tudo. Bom, você pode privatizar. Tem duas maneiras de você privatizar. Você pode fazer como, por exemplo, o Clinton fez aqui. Ou seja, você privatiza e, ao mesmo tempo, você cria órgãos reguladores, agências reguladoras. Se você faz isso, então você, a legislação aumenta e se torna enormemente complexa, o que aumenta o poder do Estado. Também pode-se privatizar à moda russa, ou seja, não regulamenta nada, simplesmente entrega, né, as firmas para o primeiro cidadão privado que aparecer com dinheiro para comprá-las. O que acontece? Você cria, vamos dizer, uma casta de gangsters que tem um poder absolutamente incontrolável. Então, de um jeito você aumenta o poder de quem está em cima e do outro jeito também diminui o poder de quem está embaixo. Ou seja, um mundo regido pela ciência e pela técnica é um mundo estratificado. Não é um mundo de democracia, igualdade e direitos humanos de forma alguma. A possibilidade da sobrevivência de democracia, liberdade e direitos humanos dentro disso é um negócio altamente complexo, que mal começou a ser estudado. Então, outro dia, por exemplo, me mandaram aí um estudo feito por um sujeito lá no Egito que diz que a internet dificulta as revoluções populares. Por quê? Porque as pessoas tendem a se fechar em si mesmas e passam a viver num mundo de fantasias e não agem politicamente. Eu digo, ora, isto aí se refere, vamos dizer, a revoluções populares. Mas acontece que revoluções populares já desapareceram do cenário ocidental na década de 20. na década de 20, já muita gente sabia que os levantes populares tinham se tornado impossíveis graças à complexidade e abrangência da administração estatal moderna, que tinha absorvido, além de todos os aportes da ciência natural, também os aportes da ciência social, da economia, da sociologia, da psicologia, etc., etc., etc. Então, era a tese do Adolf Hitler. Só é possível fazer revoluções por cima. E quem, desde então, fez uma revolução por baixo? Se você me disser, a Revolução Cubana, você não, a Revolução Cubana, o sucesso da Revolução Cubana foi determinado pelo Departamento de Estado, que mandou o Batista sair e chamou os caras que estavam lá na Serra Maestra, que saíram da Serra Maestra e foram até Havana sem disparar um tiro. Tá certo? Então, foi uma revolução por cima, muito mais acima do que o governo cubano, né? E essas revoluções que estão acontecendo, né, no Oriente Médio? Você acha que sem a decisão do governo americano, essas coisas aconteceriam? Mas nunca. Então, também são revoluções por cima. E para as revoluções por cima, a internet é um instrumento de mobilização absolutamente maravilhoso, porque é instantâneo. Então, isso quer dizer que você move as massas como peões no tabuleiro com a maior facilidade. Você lembra, na Espanha, quando houve aquele atentado na estação ferroviária, 24 horas depois, você tinha uma manifestação popular multitudinária contra os terroristas? Não, contra o governo. Está claro que isso tinha sido preparado de antemão. Como foi preparado? Pelo correio? Foi de boca em boca? Não, foi por internet. Então, leiam aquele estudo da RAND Corporation, a Network, e vocês vejam como se os levantes populares se tornaram impossíveis enquanto manifestações que vêm de baixo, as revoluções planejadas de cima se tornaram imensamente mais fáceis. Isso quer dizer que só há revoluções desde cima, há muito tempo. Então, veja, tudo isto surge é consequência imediata da simples ideia de aumento do poder. Na hora que fala, vai aumentar o nosso poder sobre a natureza, no instante seguinte você tem que perguntar, o poder de quem? O poder da espécie humana, o poder do homem? Mas esse é um homem abstrato? Quer dizer que se um sujeito tem mais poder, nós podemos dizer o homem, a espécie humana tem mais poder. Através de um. Não é isso? Mas não é a mesma coisa que todos terem o poder. Ora, esta mesma confusão entre o ser humano concreto e o pronome genérico abstrato aparece nas meditações de filosofia primeira, como eu mostrei ali no Descartes e a Psicologia da Dúvida, em que ele começa contando a história de uma experiência real que ele passou e, de repente, ele está falando do eu filosófico geral. E aquilo que era uma narrativa se torna o quê? Uma dedução a partir dele. É a mesmíssima confusão. Descartes para de falar da sua pessoa concreta num livro, note bem, num livro que é universalmente reconhecido como uma autobiografia. Tem até aqui um livro para mostrar para vocês, um congresso recente que teve sobre... sumiu, não tem importância, né? Deixa eu falar. Autobiografia como gênero literário filosófico. Então, ele dá lá uma série, estuda uma série de... Vê se você consegue achar para mim. São uma série de estudos de vários autores. Aqui, está aqui. Autobiography as Philosophy. The Philosophical Uses of Self-Presentation. Tem uns 20 estudos aqui no meio, todos muito interessantes. E, evidentemente, tem lá um estudo sobre as meditações de filosofia primeira de René Descartes, como tem sobre as confissões de Santo Agostinho, confissões de Jean-Jacques Rousseau, etc. etc, etc, né? O Esse Homo, do Nietzsche. Né? Então, o livro é universalmente considerado uma autobiografia interior. Mas essa autobiografia interior só trata do indivíduo concreto, René Descartes, até um certo ponto. E depois tu começa a falar de outra coisa. É um eu genérico, um eu universal, que é a fonte de toda certeza, porque ele sabe que ele existe enquanto ele está pensando. O que não se aplica somente a René Descartes. Então, esta mesma indistinção entre o eu individual concreto e o eu filosófico, o eu abstrato, o eu genérico, é a mesma coisa que aparece na frase: nós aumentamos o nosso poder sobre a natureza. Não? Sim, eu pertenço à mesma espécie humana do Júlio Robert Oppenheimer, o homem que fez a bomba atômica, só que eu não sou capaz de fazer uma bomba atômica, né? E ele mesmo, note bem, quando explodiu a bomba atômica, Oppenheimer ficou muito assustado e se considerou um criminoso. Mas espera aí, este que viu a bomba atômica ser solta não era o mesmo que estava fazendo a bomba atômica? Quando você está construindo uma bomba, você não sabe para que serve a bomba? Você só percebe isso depois que ela explode? É o mesmo problema do René Descartes. Há algo de errado nisso aí. Algo aí se perdeu. E o que se perdeu? Se perdeu o senso da pessoa humana concreta. Todo mundo começa a raciocinar em termos de um nós ou de um eu, que é um negócio, vamos dizer, por assim dizer, é hiperbólico. Vamos continuar aqui. Descartes partiu em busca do conhecimento certo. Sua procura pela certeza nas Meditações de Filosofia Primeira, 1641, começa pela classificação de todo o conhecimento em três categorias de acordo com a sua fonte: autoridade, experiência sensorial e razão. Espera aí, não está faltando nada? Note bem, naqueles sonhos que eu comentei na aula passada, Descartes diz que recebeu uma inspiração divina. Ele diz isso. Essa veio pela autoridade, pela experiência sensorial ou pela razão? Não veio por nenhuma das três. Veio pela revelação, vem pela revelação. Quer dizer, há uma quarta fonte, e esta fonte é Deus. Mais tarde, nas próprias meditações, Descartes dirá que o conhecimento, vamos dizer, das ideias eternas, os fundamentos do pensamento lógico, foram colocados nele por Deus. E que a própria ideia de Deus foi colocada lá por Deus. E, no entanto, as fontes de conhecimento que ele coloca em dúvida são somente essas três: a autoridade ou a tradição, as percepções sensíveis e a razão. Então, ele coloca essas três em dúvida. E Deus, ele coloca em dúvida em nenhum momento. O que ele coloca em dúvida é se Deus é um Deus bom que está lhe ensinando a verdade, ou se é um gênio mau que está criando um universo de ilusões para enganá-lo. Isto sim. Ou seja, em nenhum momento ele coloca em dúvida o conhecimento divino. Mesmo porque ele dizia que ele não queria se meter em assuntos teológicos. Na verdade, se meteu, acho que mais do que qualquer outro. Tá certo? Mas, como é que o conhecimento divino chega até nós? Ele pode chegar por uma via subjetiva, como essa de René Descartes. Mas pode chegar por uma via objetiva, que é a ação de Deus no mundo. Esta ação é visível. Quer dizer, a história inteira dos milagres está aí para nos comprovar isso. No século XVIII surgirá uma imensa discussão voltada a criar a dúvida quanto ao milagre. Tá certo? Porém, se você vasculhar toda a bibliografia antimiraculosa do século XVIII, da qual o grande historiador Paul Azar dá uma ideia nos seus livros O Pensamento do Século XVIII e escreveu dois livros sobre este período. Um que chama A Crise da Crise do Pensamento Europeu e outro O Pensamento do Século XVIII, né? A crise da consciência europeia. A crise da consciência europeia e o pensamento do século XVIII. E nos dois tem capítulos bastante extensos sobre o combate aos milagres. Você procura ali e não se discute um único milagre. Discute-se a possibilidade teórica do milagre. Hã? Ora, o argumento de possibilidade, de verossimilhança, nada vale contra um fato. Então, se algo aconteceu, é porque tem que ser possível. E isso me parece assim o começo de qualquer discussão. Quando você vê, por exemplo, esse fenômeno da incorruptibilidade dos corpos dos santos católicos, né? Que são centenas, um negócio assim absurdo. E você vê que está totalmente ausente no Islã, no budismo, etc. Tem uns fenômenos de mumificação que não tem nada a ver com a história. Quando eu falo da incorruptibilidade, significa que o corpo do cidadão está lá enterrado faz 500 anos, se você corta, sai sangue, né? Essa é outra coisa. Então, isso tem que ser reconhecido simplesmente como um fato. Colocar em dúvida a sua possibilidade é um argumento logicamente impotente. Você tem que partir do princípio de que o fato existe. Tá certo? Então, daí você pode tentar explicar do jeito que você quiser, mas discutir a sua possibilidade, discutir na pura esfera dos argumentos racionais, né, um fato, quer dizer, é um erro lógico muito elementar. Mas, quando Descartes fala do conhecimento divino, ele se refere apenas ao conhecimento por revelação pessoal. Ou seja, existem quatro fontes do conhecimento: a autoridade ou tradição, o conhecimento sensível, a razão e, quarta, Deus falando comigo. Hã? Não com os outros. Não agindo sobre o mundo. Não agindo sobre a matéria. É? Então isso significa o seguinte: a partir deste momento, o milagre sai da discussão. Quando você vê que até hoje o pessoal entende a religião como crença pessoal, ele começou aqui. Não porque Descartes dissesse que é assim, isso não é uma doutrina cartesiana. Ele não diz nada a esse respeito. É? Simplesmente, aquilo que ele não disse, aquilo que ficou fora das fontes de conhecimento, continua fora porque as pessoas começam a discutir René Descartes tal como está escrito nos livros de René Descartes. E aquilo que René Descartes não disse, do qual não falou nada, é gradativamente esquecido. Vamos ver. Descartes mostra em primeiro lugar, em seguida ele mostra como duvidar de cada tipo de conhecimento. O princípio subjacente é que você não deve confiar em nenhuma fonte que alguma vez já o enganou ou iludiu, ainda que por uma só vez. Descartes mostra em primeiro lugar que se pode duvidar de qualquer conhecimento que venha da autoridade. A razão disso é que especialistas divergem e não temos um modo seguro de chegar a uma decisão sobre qual deles está certo. Eis uma história que ilustra o problema. No início da Revolução Protestante, os católicos disseram que não havia nenhuma maneira de discernir se Lutero e Calvino eram loucos ou não, uma suspeita que você poderia ter a respeito de qualquer um que pensasse estar em contato com Deus. Por outro lado, os católicos podiam saber a verdade porque o Papa é infalível. Porém, os protestantes, rebeldes e ardilosos, não contestaram a infalibilidade papal. Eles simplesmente fizeram a seguinte pergunta: quem é o verdadeiro Papa? Não há maneira pela qual um ser humano falível possa dizer quem é Papa e quem não é. Só o verdadeiro Papa sabe ao certo. E houve momentos em que mais de um cardeal afirmou ser o Papa. Isso dá conta do conhecimento baseado na autoridade. Ora, essa mesma história mostra também como duvidar de uma espécie muito influente de autoridade da cristandade ocidental, a da revelação. Talvez Deus tenha revelado algumas verdades para os patriarcas bíblicos, como Moisés, por exemplo. Mas eles sabiam que aquele era Deus? E se era mesmo Deus, será que eles o entenderam? E se eles o entenderam, será que conseguiram escrever a mensagem direito? E se conseguiram escrever a direito, como saber se nós a entendemos? Bom, tudo isso aqui está muito certo, com exceção de um ponto. Se você nada aceitar da autoridade, você não tem acesso a essa discussão. Por exemplo, se alguém contesta que o Papa é Papa, ele o faz certamente com alguma autoridade. Ou seja, a possibilidade de você colocar totalmente entre parênteses qualquer autoridade é nula. Você só pode contestar uma autoridade em nome de outra. Se há um entrechoque de autoridades, você tem que reconhecer que uma delas é autoridade ou nenhuma delas é e deve haver uma terceira. Se você neutralizar completamente a ideia de autoridade, o pensamento se torna inviável na mesma época, porque a autoridade vem de autor. Ou seja, é o poder do testemunho. Se eu colocar em dúvida todos os testemunhos, e note bem que a autoridade, em última análise, se resume à ideia de testemunho, então eu não posso ter sequer acesso aos dados do problema. Porque eu leio, olha, os católicos disseram tal coisa, os protestantes disseram o contrário, e eu confio nesta informação, eu confio neste testemunho. E se alguém me disser, não, os católicos não disseram nada disso, nem os protestantes responderam, isso é tudo uma ilusão. Ou seja, se eu não tenho nenhuma confiança no testemunho, eu não tenho acesso a nenhum fato que eu não tenha testemunhado pessoalmente. Então, o meu próprio acesso à discussão... Espera aí, parece que caiu aqui. Deixa eu ligar novamente. Então, isso quer dizer, você pode contestar algumas autoridades, mas não todas. Senão, o próprio relato do conflito entre as autoridades seria inacessível. Se alguém me diz que há um conflito entre católicos e protestantes, ou eu confio no que essa pessoa está me dizendo, ou eu vou ter que sair perguntando para cada católico e cada protestante pessoalmente. Isto é, a crítica que Descartes faz à autoridade não é uma crítica radical. É uma crítica, por assim dizer, fingida. Ele contesta algumas autoridades, mas não todas. E quando ele contesta essas algumas, ele diz que está colocando entre parênteses, todo o conhecimento advindo da realidade. E como é que ele não percebeu isto? O homem daquela inteligência, o homem que inventou a geometria analítica? Hã? Então, alguma coisa errada tem. Eu não sei se ele mentiu. Ou se ele realmente não percebeu. Nos dois casos é muito grave. Mas a ideia de que se pode contestar o conhecimento baseado na autoridade é uma ideia que hoje qualquer criança da escola tem. Isso se impregnou na cabeça de quase toda a humanidade ocidental. E não tem uma pessoa para dizer, meu filho, sem a confiabilidade do testemunho, foi tudo para o Beleléu. Hã? Alguma autoridade tem de existir e alguém tem de confiar em alguém. Não é possível verificar tudo pessoalmente. Então, se eu duvido da autoridade dos papas, é porque eu confio na autoridade do historiador que me conta as muradas que os papas fizeram. Hã? Se eu desconfio da autoridade de Lutero, é porque eu confio em quem me contou que Lutero é maluco. Se eu duvidar de todos, pronto, eu estou paralisado. Então, toda crítica a uma autoridade é feita em nome de outra autoridade. Toda crítica a um testemunho é feita em nome de outro testemunho. Esse, Aristóteles já dizia, todo conhecimento se baseia em outro conhecimento. Não há nenhum conhecimento que se baseie no nada. Passados, né, 1.900 anos depois de Aristóteles, vem um indivíduo que diz que ele vai partir do zero. E as pessoas acreditam que ele partiu do zero. Este é o maior gesto de credulidade da história universal. Ah, Descartes fez tábua rasa. É o quê? Claro que ele não fez. Ele disse que fez. Então, ele está representando a coisa como se fosse num teatro. Só que esse teatro, como todo teatro, ele tem uma função hipnótica. Você esquece que é um teatro. E você vivencia aquilo como se fosse realidade. Claro, sabendo que depois de terminar o teatro, você volta para casa e volta tudo ao normal. Só que neste caso, você não volta para casa. Você continua, pelos séculos dos séculos, esquecendo de fazer a pergunta que Descartes não fez. É? Se eu não acreditar em autoridade nenhuma, eu não posso colocar em questão nenhuma autoridade. Sim, eu posso duvidar de que Moisés, né, fez isto ou aquilo, mas para eu chegar a duvidar disso, bom, eu preciso ter acesso a um livro que diz que Moisés fez isto ou aquilo. E se alguém me traz informações que contradizem aquilo que Moisés diz que fez, eu vou ter que acreditar neste testemunho para poder colocar Moisés em dúvida. É? Então, isso significa que a autoridade e a confiança são elementos básicos de qualquer conhecimento humano, e Aristóteles já sabia disto. Então, entende por que Schelling diz que, com esta, a partir deste momento, a filosofia voltou para um nível pueril? É por causa disso. E passado quatro séculos, um homem inteligente como esse biógrafo de René Descartes passa em cima destas questões sem nem perceber que elas estão lá. Hã? Então, por que ele faz isso? Porque ele confia na autoridade do consenso. Está todo mundo dizendo a mesma coisa a respeito de René Descartes. Todo mundo acredita que Descartes colocou tudo em dúvida. Então, quem sou eu para colocar em dúvida esta autoridade do consenso? Então, o indivíduo afirma resolutamente a sua confiança cega na autoridade, no mesmo instante onde ele diz que está contestando toda e qualquer autoridade. Você entende por que, às vezes, a filosofia raia a estupidez pura e simples? Em que, às vezes, ser um grande filósofo é apenas ter desenvolvido uma espécie requintada, sofisticada de estupidez? Muito bem. Nosso conhecimento sensorial também é duvidoso. Má iluminação, olhos fracos ou ilusões podem fazer com que nos enganemos. Aí ele vai voltar à famosa escola séptica. Né? Pode fazer com que nos enganemos, por exemplo, a respeito das cores e tamanhos das coisas. Ou podemos estar bêbados, ludibriados, sonhando loucos. Claro, eu acho que eu sou perfeitamente são, mas o Napoleão Bonaparte, que mora na minha rua, também acha. Mais ainda, Descartes afirmou que todas as sensações que temos se passam dentro das nossas mentes e que não temos nenhuma experiência direta do mundo externo. Essa é uma das coisas mais fantásticas que um filósofo já pensou. Que as sensações se passam dentro do meu corpo. Ou seja, que eu posso produzi-las todas sem a interferência do mundo exterior. É claro que não. Eu não posso fazer o meu dedo queimar sem eu metê-lo no fogo. E eu não posso fazer o fogo sair da minha cabeça. Quer dizer, a minha impotência de gerar sensações é tal que nem o mais fanático dos masturbadores chegou a confundir a masturbação com ato sexual. Por mais convicto que o sujeito estivesse de que dentro do seu banheiro ele está acompanhado, quando termina ele sabe que não está. Tá certo? Então isso aqui, vamos dizer, foi a maior masturbação filosófica da história humana. Dizer que as sensações se passam dentro do meu corpo, falam, não, só algumas se passam dentro do meu corpo. Aquelas que vêm de dentro. As que vêm de fora, alguém tem que me ajudar. Então, é o que dizia, já dizia Santo Tomás de Aquino, concentre-se na ideia de que você é um boi. Sente aí e vamos ver quando começa a aparecer os chifres. Sem alguma ajuda da sua mulher, não vai conseguir. Então, vamos dizer, esta facilidade com que o sujeito dispensa o mundo exterior e acha que todas as suas sensações estão dentro, revela, em primeiro lugar, uma confusão entre sensações internas e externas. Então, eu não tenho sensações epidérmicas sem tocar em alguma coisa, ou pelo menos tocar em mim mesmo. Isso é impossível. Por exemplo, eu quero... Aqui tem um vidro em cima da mesa. Eu vou sentir o fio do vidro. Eu fico aqui, sem tocar. Não consigo. Eu tenho que encostar no vidro para sentir o frio. Então, é claro que a sensação não é algo que se passa no corpo. A sensação é uma relação que se estabelece. Mesmo as sensações internas, eu não posso produzi-las à vontade. Eu não posso ter digestão sem ter comido. Se fosse interno, eu não preciso comer. A minha barriga se enche de conteúdo sozinha. Não é isso? E mais ainda, para que um masturbador precisa se masturbar? Se para masturbar, ele precisa fazer um ato externo. Ele pega a sua mão e vai tocar um órgão que não é a mão. Se alguém pensa que é a mão, está muito enganado. Ele vai tocar uma coisa externa. Se fosse interno, ele pensava, pronto, tinha orgasmo, pode pensar. Quer dizer, será que Descartes nunca foi no banheiro se masturbar? Será que ele acha que é um negócio meramente interno? É absolutamente ridículo o que eu estou falando, mas é verdade. Olha, eu acredito assim, não se pode filosofar sem a mais extrema e radical sinceridade, sem confessar as coisas que nós sabemos. Mais ou menos na mesma época, um sujeito maligno, mas inteligentíssimo, que era Calvino, Calvino definiu a consciência como aquilo que me impede de negar que eu sei o que eu sei. Então, Descartes está fazendo a abstração da consciência, mas acontece o seguinte, a consciência é ele mesmo. Como é que ele pode fazer a abstração da sua consciência no instante em que está contando a sua história? Então, ele está fazendo de conta que ele não sabe a sua própria vida no instante em que está contando a sua própria vida. É claro que é fingido, né? Se é um fingimento premeditado, maligno, ou se é um fingimento esquizofrênico, eu não sei. Pode ser um fingimento, mas é histérico, né? E a histeria aumentada vira uma esquizofrenia. Então, vamos continuar aqui com a crítica aos sentidos. Mais ainda, as pessoas acreditam que veem, tocam, ouvem, sentem o gosto e o cheiro dos corpos materiais diretamente, mas isso não acontece. O que quer dizer diretamente? Ora, se eu toco este objeto, por exemplo, quer dizer, eu não o estou tocando diretamente, eu o estou tocando através da minha epiderme. É? O que quer dizer o diretamente? Quer dizer, o seu eu abstrato vai tocar o isqueiro? É? Não pode ser. Ou seja, tocar indiretamente, tocar através da epiderme, é simplesmente tocar. Não há outra maneira de tocar. É? Então, eu, através da minha pura mente, eu posso tocar a ideia do isqueiro, mas não posso tocar o isqueiro. Então, dizer que eu não posso tocá-lo diretamente é um flatus vocis, não quer dizer absolutamente nada. Quando ele diz as pessoas, ele diz, mas quais são as pessoas? São as pessoas consideradas apenas como seres pensantes incorpóreos ou como seres dotados de um corpo portando uma epiderme? De qual dessas duas pessoas você está falando? Existe a ideia de pessoa, a ideia de consciência. Hein? A ideia de consciência não tem corpo. E a ideia de consciência não toca nada. Mas a pessoa concreta toca. E é isso que você está chamando de tocar indiretamente. O que ele está dizendo é o seguinte: eu, sem os órgãos dos sentidos, não tenho sensações. E é o caso de perguntar com aquele português ao qual o turista perguntou: o senhor sabe onde fica o convento dos Carmelos? E ele respondeu: ó raiz, e quem é que não sabe? Então, é o caso de perguntar: ó raiz, e quem é que não sabe? Né? Isso quer dizer que, se eu não tenho sentidos, eu não tenho sensações. Ora, o fato de eu precisar dos sentidos para ter sensações, tá certo? Nada prova contra as sensações e nem contra os sentidos. Então, isso aqui é um erro lógico. Na verdade, o que ocorre é que o mundo age sobre os órgãos sensoriais, os quais enviam mensagens ao cérebro através dos nervos. Em seguida, estados cerebrais ou ativações neurais, para usar o termo mais atual da ciência que estuda o cérebro, fazem com que a mente tenha experiências sensoriais de visão, tato, audição, paladar e olfato. Ora, meu Deus do céu! Mas se eu não sei sequer que um isqueiro está aqui quando eu toco, como é que eu vou saber tudo isto? Hã? Eu não posso conhecer um isqueiro diretamente quando eu toco, mas eu posso conhecer todas as ativações neurais e toda a rede de comunicação que chega até o cérebro. Hã? Como é que eu faço isso? Sobretudo, como é que eu faço isso sem confiar nas sensações corporais? Ou seja, se eu posso saber tudo isso a respeito do processo do conhecimento sensorial, isto revela que eu tenho uma confiança extraordinária no meu conhecimento sensorial, sem o qual eu não poderia saber nada disso. Ou seja, um conhecimento sensorial mais aprimorado não é um argumento contra o conhecimento sensorial. Mas como que Descartes não percebe isto? Como é possível ele se deixar enganar desta maneira por um simples jogo verbal? Hã? Como é possível um homem que era, sem dúvida, um gênio das matemáticas, cair numa dessa. Em seguida, estados cerebrais, conhecemos o mundo por meio dessas representações sensoriais. Nossa experiência sensorial está confinada a um círculo de imagens mentais causadas pelo mundo material. Acreditamos que essas imagens sensoriais são semelhantes aos corpos materiais. Peraí. O que é ser um corpo material? É ter a capacidade de me transmitir essas imagens sensoriais. Não há outra coisa que o corpo material possa fazer. Então, quer dizer, eu vejo um isqueiro e imagino, parece um isqueiro, funciona como isqueiro, às vezes não funciona. E digo, isso é uma imagem mental. Digo, bom, claro, estou examinando do meu ponto de vista, isso é apenas uma imagem mental. Agora, olhemos a coisa do ponto de vista do isqueiro. Pode o isqueiro fazer algo além de me transmitir através da minha, dos meus órgãos dos sentidos e da minha rede neuronal essas imagens? Que outra capacidade ele tem além disso? E o que é ser um corpo material se não precisamente ter a capacidade de emitir essas informações para um aparato sensorial constituído como o meu? Vocês percebem que todo esse raciocínio é um jogo de palavras? Baseado no quê? Na ruptura entre o eu pensante e o eu existencial. O eu pensante faz de conta que ele não é o eu existencial e começa a cavar um abismo entre ele e ele mesmo. Não entre ele e os objetos, mas entre ele e ele mesmo. Quando ele diz que eu não vejo um corpo material, realmente, eu vejo apenas uma forma que o corpo material transmitiu, né, ao meu cérebro através da minha rede neuronal, eu estou supondo que existe um outro ente material para além desse que eu vejo e toco, e que este é inacessível. Já é um negócio das coisas em si, kantiana, já está insinuado aí. Acontece que este ente que está para além do corpo material não é um corpo material. E ele não pode ser tocado sensivelmente. Então, o que aí está se introduzindo é uma confusão entre o corpo material, tal como se apresenta, e a ideia de corpo material. E ele está se queixando de que ele não consegue tocar a ideia, o númeno, a coisa em si. Eu digo, mas o que seria tocar a coisa em si? Tocar é uma relação? Ou não? O que ele está dizendo é o seguinte: eu não posso ter uma relação se não tenho uma relação. Vocês estão entendendo que isso é estupidez? Que isso é burrice? Que isso não significa nada? E que se ele disser, mas ele fez tudo isso para no fim ele encontrar um novo fundamento da certeza, de quando você chegar no novo fundamento da certeza, você vai ver que ele não é fundamento nenhum. Ou seja, ele está usando um caminho errado para chegar num outro negócio mais errado ainda. E note bem, em tudo isto o problema está na pergunta que ele não faz. Quando ele diz, quando eu toco um corpo material, não estou tocando um corpo material. Estou apenas tocando uma imagem que foi transmitida ao meu cérebro. E ele não pergunta o que é ser um corpo material. Se ele disser ser um corpo material apenas ocupar um lugar no espaço, ele está esquecendo que para eu tocar o objeto material eu também tenho que ser um corpo e ocupar um lugar no espaço. E que só no momento em que eu tocar o objeto haverá a relação. Então, no fundo, não está dizendo absolutamente nada. Mas nunca podemos saber se o mundo material realmente é como as experiências sensoriais que temos dele. porque nunca podemos comparar essas experiências mentais com o próprio mundo. O que é o próprio mundo? O que consiste em ser um mundo, se não estar aí à disposição da nossa sensorialidade? Se existe um mundo para além daquilo que é acessível sensorialmente, ele não é um mundo material. É imaterial. É a essência do mundo. É o mundo em si. Mas o mundo em si não pode ser material. Então ele está dizendo, eu só toco materialmente aquilo que é material e não toco aquilo que é imaterial. Fala, ó, raio, quem é que não sabe? Para saber se o mundo realmente é como as sensações que temos dele, teríamos de conhecer o mundo diretamente. Mas, de novo, diretamente. O que é conhecer o mundo diretamente? Seria conhecê-lo sem a mediação dos sentidos. Não é isso? Mas acontece que este mundo também só está aí através da mediação das informações que ele passa para mim. Se ele não passasse informação nenhuma, ele não estaria aí. É ingênuo, dizia Descartes, pensar que vemos as coisas do mundo externo como elas realmente são. Mas ainda também, o que é realmente? Então ele vai dizer, realmente é como eu o concebo, de maneira clara e distinta. Passados 4 séculos, o poeta Antônio Machado derrubou isso em 3 linhas, com o versinho dele. É minha solidade. E visto força muito clara que não são verdade. Ou seja, a minha mente pode construir muitas coisas claras e distintas que não são verdade. E mais ainda, o mundo material não é nada parecido com as nossas experiências sensoriais. Espera um pouquinho. Se o mundo material não é parecido com as nossas experiências sensoriais, ele não é material. Porque ser material é ter essas propriedades que lhe permitem chegar ao meu aparato sensorial. Se há algo no mundo material que não pode chegar ao meu conhecimento sensorial de maneira alguma, então eu não sei nada a respeito dele, absolutamente nada. Ora, mas o meu conhecimento sensorial também pode ser aumentado através de aparelhos. Por exemplo, você põe lá um microscópio eletrônico e descobre lá as estruturas da matéria. Digo, mas isso aí também não é material, meu filho? Também não é sensorial? Ou seja, tudo que é material é sensorial. Assim como nem todas as pessoas enxergam igualmente bem, nem todas as épocas enxergam igualmente bem. Você pode inventar aparelhos que aumentem a sua visão. E daí você vai ver outros aspectos do mundo material, mas elas não serão menos materiais do que aquelas primeiras. Nem menos, nem mais. Corpos, por exemplo, podem fazer com que você sinta calor, mas eles próprios não sentem calor. São os seus átomos que estão se movendo bastante rápido. Eu digo, uai, mas se eu não posso sequer constatar o calor de um corpo, como é que eu posso constatar o movimento de átomos? Que é muito mais difícil. Aqui estão alguns exercícios para convencê-lo de que você nem mesmo consegue ver os tamanhos e formas corretas das coisas. Levante o seu polegar e olhe para ele. Agora pressione um dos seus globos oculares. O que você vê? 2 polegares. Mas se há um polegar lá, então o que você vê é diferente do que está lá. Ora, ele está pretendendo que deveria existir um polegar que tenha a propriedade mágica de pressionar o meu olho e continuar sendo visto inalteravelmente como antes. Nenhum polegar tem essa capacidade. Não é uma limitação que está no meu olho. Está no próprio polegar. E é claro, você está vendo um polegar aqui, quando você vê aqui, opa, apareceu 2. É isso? Eu digo, ah, é. E se botar 10 quilômetros, não tem polegar nenhum. O que você está querendo dizer é apenas que a distância a que você vê os objetos altera a visão que você tem deles. Mas o raio, quem é que não sabe? É? Existe algum objeto que tenha a propriedade de, a diferentes distâncias, ser visto com o mesmo tamanho? Para isso, precisaria não apenas o meu aparato sensorial ser diferente, mas todo o universo ser diferente. É? Então, faça esse teste. Pega um espelho e vá lá e olhe de pertinho. Depois você vai longe e olha, você vai ver que você está longe. Isso é uma limitação sua? Não, também é uma limitação do espelho. O espelho não tem a capacidade de trazer você para perto quando você foi longe. Tá certo? Então, isto quer dizer, se você mesmo define a materialidade como ocupar um lugar no espaço, tá certo? Então, evidentemente, os corpos estão sujeitos à estrutura do espaço. É? E o polegar que se afasta ou se aproxima e que parece dois, ou parece um, ou parece nenhum, está fazendo isso por quê? Porque ele está submetido à estrutura do espaço. E não somente às limitações da minha visão. Mantenha o polegar bem na frente de você e a uma distância equivalente ao comprimento do seu braço. Agora traga-o lentamente cada vez mais para perto dos seus olhos. O que acontece? Ele se torna maior. Ora, para que ele permanecesse do mesmo tamanho, que eu o visse do mesmo tamanho, seria preciso que ele tivesse a capacidade de me transmitir as mesmíssimas informações, independentemente da distância onde se encontra. Ou seja, não apenas a minha visão precisaria ser diferente, mas o polegar também precisaria ser diferente. Ou seja, essas várias alterações sensoriais que a antiga escola cética afirmava e que Descartes reafirma aqui, tá certo? Elas mostram a perfeita adequação do aparato sensorial à estrutura do mundo. E não uma defasagem. Esta defasagem só pode surgir na base de o indivíduo pensante negar que ele sabe o que ele sabe. Ou seja, abolir a consciência. E sobrar só o pensamento. Então, esta abolição da consciência e, vamos dizer, a entronização, quase divinização do pensar, isto é um escotoma na filosofia de Descartes, porque ele não examina este problema em parte alguma. Ele passa por cima. E os outros também passaram por cima e continuaram examinando as coisas nos termos que Descartes colocou. Então, um fala a favor, outro fala contra, mas o problema básico continua ignorado. Então, eu muitas vezes já enfatizei aqui a diferença entre o saber, ou conhecer, e o pensar. Tem muitas coisas que você conhece, mas que você não pode pensar. Por exemplo, você conhece uma pessoa. Eu conheço a Roxane, conheço a Leila, conheço a Luba, conheço o Moreno. Tá? Posso pensá-los? Não posso pensar neles. Meu pensamento pode se referir a eles. Mas eu não posso pensá-los como totalidades. Eles nunca serão conteúdos da minha consciência. Eu penso um pedaço, penso o outro. Por exemplo, eu sei que cada uma das pessoas aqui, eu sei que já foi um bebê, que veio crescendo ao longo dos tempos, etc. Eu sei que não surgiu pronto. Alguns acompanhei desde pequenininho, como a Leila. Vi crescendo de pouquinho, etc, etc. No entanto, eu não posso ver tudo isto. E não posso pensar tudo isso também. E, no entanto, eu sei. Se eu deixasse de saber isso por um minuto, eu não reconheceria a pessoa. Se eu esquecesse isso por um segundo, eu veria somente a figura externa e não um ser humano concreto, que tem uma vida, que tem uma biografia, etc, etc. E daí eu não conseguiria me relacionar. Quer dizer, o campo todo das relações humanas estaria desorganizado instantaneamente. Portanto, eu tenho que reconhecer que eu sei coisas que eu não consigo pensar. Do mesmo modo como você, o seu corpo tem uma série de capacidades que você não consegue pensar. Será que para você respirar, você precisa ter estudado fisiologia da respiração? Quer dizer, o seu corpo sabe tudo o que ele precisa saber a respeito da respiração, mas você não sabe nada. Porque um é o saber que está presente, está em ação, e o outro é o saber pensado, reflexivo. Né? Vocês lembram do exemplo das duas pilhas de baralho que eu dei logo nas primeiras aulas. Então, o que está Descartes fazendo? Ele está cortando o elo entre pensamento e consciência e ficando só com o pensamento sem a consciência. Ele está fazendo de conta que não sabe aquilo que sabe perfeitamente bem. E isso aqui influenciou muito mais as gerações seguintes do que qualquer doutrina explícita de René Descartes. Por exemplo, vamos dizer, os cartesianos, eles subsequentes, os discípulos de René Descartes, têm muitas ideias de René Descartes que eles jogaram fora imediatamente. Por exemplo, René Descartes acreditava que as ideias eternas, elas só existem porque Deus as pensou. Ou seja, elas não são provavelmente eternas, elas são criadas. Todo mundo leu isso e fala, ah, isso é bobagem, passa dentro. Ninguém levou a sério. Ou seja, ninguém aceitou o cartesianismo inteiro. Tá certo? Agora, nas partes que aceitaram, passou dentro estes pequenos problemas, essas bombas de efeito retardado. Então, qualquer malefício que possa ter vindo das ideias de Descartes veio menos das ideias do que destes rombos. Quer dizer, não podemos culpar um filósofo do que outros fizeram com a influência que ele passou, mas nós podemos culpá-lo, sim, de ter tampado certos problemas, de ter tirado certos temas do repertório. Está entendendo? Isso ele fez realmente, fez materialmente. E nós podemos acompanhar, historicamente, o sumiço de certos temas. Às vezes, só leitores de altíssimo gabarito é que percebiam algo dessas coisas. Como, por exemplo, Leibniz, que disse... que só com os elementos mensuráveis nós não podemos criar um corpo. O corpo não pode existir só pelas suas medidas. Ele precisa de algo. Precisa ter algo ali dentro. Precisa ser alguma coisa. Né? Mas o fato é que na época ninguém prestou atenção em Leibniz. Leibniz é autor de uma obra imensa. Acho que ele escreveu 40 vezes mais do que René Descartes. Aqui tem a obra completa do René Descartes. Cabe ali toda em 12 volumes. A de Leibniz daria o quê? Os 300. Tá certo? E tudo fragmento, é tudo carta, é tudo rascunho. E só no século XX começaram a juntar. Mas aí você vê que talvez Leibniz, talvez tudo isso que eu estou dizendo agora, talvez Leibniz tivesse percebido e isso esteja algum manuscrito que não abriram ainda, porque Leibniz não sei, percebia tudo, era fantástico. Então pode ser, mas eu até não vi ninguém dizendo essas coisas. Tá certo? Então, para chegar nisso, eu parti para uma análise que nós podemos dizer que é psicológica. Porque eu estava, até no livro que eu estou escrevendo aqui sobre Descartes, eu digo isso, qual é o método que eu usei para isso? Eu usei o método Stanislavski. Então, foi uma coincidência que no tempo que eu estava lendo essas coisas, eu também estava estudando teatro com o Eugênio Kuzner. Não para ser um ator, já contei para vocês a história que eu disse, não, professor, estou fazendo só por cultura geral. Ele sentiu um alívio enorme, falou, graças a Deus, porque você é o pior aluno do meu curso, você iria me desmoralizar completamente. Então, o método Stanislavski é o método de você apelar para a sua memória afetiva. Quer dizer, você lembrar de experiências análogas que você teve para você poder sentir a emoção, a experiência primária de um personagem. Então, eu achei que era lícito eu fazer isso com o próprio Descartes. Ou seja, eu peguei o texto das Meditações de Primeira Filosofia como se fosse o texto de uma peça que eu ia representar. Então, sou eu, René Descartes, e eu estou dizendo essas coisas. Eu acho que os historiadores não fazem isso. Né? Então, leia como se fosse, se é uma autobiografia, o que impede você de fazer uma peça das Confissões de Santo Agostinho? Tá certo? uma peça de qualquer coisa. Hoje mesmo estava lendo a entrevista do Alberto Camus sobre a adaptação que ele fez do romance de Dostoiévski, Os Demônios. Você pode fazer da vida de Jean-Jacques Rousseau qualquer coisa, e alguém vai ter que representar o Jean-Jacques Rousseau, René Descartes ou Santo Agostinho. Não é isso? O Roberto Rossellini não fez o filme Santo Agostinho. Então, quer dizer que o ator teve que, Stanislavski, pianamente, se identificar com Santo Agostinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu sou René Descartes, eu vou representar René Descartes, eu tenho que pensar as coisas do jeito dele. Só que na hora que eu tentei pensar, eu falei, não dá. Hã? Eu tento isto, mas eu não consigo. Por exemplo, eu tento imaginar que todas as minhas sensações vêm apenas do meu corpo. Eu não consigo, porque isso implicaria eu negar a diferença que eu conheço perfeitamente bem entre sensações internas e externas. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém nunca fez. E Descartes também não fez. Só diz que fez. Então isso quer dizer que a crítica que ele faz aos sentidos é uma crítica lógica. Ele faz um argumento contra os sentidos. Não é algo que ele efetivamente observou nos seus sentidos. É apenas uma composição de palavras. Então, pode inventar um argumento contra qualquer coisa. Por exemplo, quando está chovendo, você pode inventar um argumento contra a chuva. Mas isso não vai parar a chuva. Nem fazer chover. Então, você pode inventar um argumento contra os sentidos. Mas esse argumento é somente um pensamento, não é um conhecimento. É simplesmente algo que você arquitetou hipoteticamente. Então, isso quer dizer que toda a narrativa da famosa experiência interior de Descartes é falsa. O elemento de falsidade se comprova muito mais tarde quando Garcia Hernández descobre que isso foi tirado de uma peça de Plauto. Então, é um artifício literário. Até aí, muito bem, você pode usar todos os artifícios que você quiser. O problema é que esses artifícios são construídos na base de você chamar de tal maneira a atenção sobre certos esquemas lógicos que você criou, que o assunto, o objeto originário do qual aquelas perguntas apareceram, desaparece. E de agora em diante só se pode fazer a respeito daquelas perguntas que você fez e não as outras. Então, é a criação de um escotoma, é uma influência negativa, no sentido de influência excludente, não influência positiva de uma ideia, de persuasão, etc. Estão entendendo? Então fica isso aí como uma amostra desse método. Na semana que vem tem mais coisa. Vamos fazer uma pausa e daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá, vamos recomeçar. Aqui tem algumas perguntas interessantes, algumas que são assim, meramente informação, mas vamos responder aqui. A primeira é o Rodrigo Nogueira Marques. Ele pergunta, não tem nada a ver com a aula, mas é interessante. Quase fui enforcado, esquartejado por uma professora de história, que formada na UFRJ e que tenta fazer seu mestrado falando das, aspas, cicatrizes eternas que a ditadura militar deixou no Brasil, fecha aspas, quando fiz um quadro comparativo entre Rússia, Cuba e a ditadura brasileira. Essa professora, uma patricinha comunista, dessas formadas pelas universidades marxistas públicas, chamou-me de anacrônico, pois estava comparando períodos históricos antagônicos. Eu digo, olha, Rodrigo, o seguinte, diga literalmente à sua professora o seguinte, você conversou com o Olavo de Carvalho e ele disse que ela é uma analfabeta, incompetente, que ela não tem capacidade para ensinar nada. Ela não sabe nada, nada, nada a respeito de história. Em primeiro lugar, o partido que governa Cuba só foi declarado como Partido Comunista Único em 1965, um ano depois do golpe militar no Brasil. Tá certo? Em 1968, foi quando a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia, não no ato de guerra, mas para reprimir uma manifestação popular. Quer dizer, foi um caso inédito na história em que um país invade outro não para atacar suas forças militares, mas para atacar diretamente a sua população civil. 1968 foi o ano do AI-5. 1975, enquanto no Brasil se fazia um barulho danado por causa da morte do Vladimir Herzog, que eu mesmo ajudei a fazer o barulho, foi o ano do genocídio no Camboja. Em um ano eles mataram 2 milhões de pessoas. Quer dizer, como é que é anacrônico se está acontecendo exatamente ao mesmo tempo? Tá certo? E no ano seguinte foi quando Cuba invadiu Angola. Chegou lá e matou 10 mil pessoas. E pior, invadiu com a ajuda da nossa ditadura militar. Que isso aí foi o maior crime da ditadura militar, foi ter ajudado Cuba a invadir Angola, e disso ninguém fala. Né? Então, está aí. Quer dizer, como o período histórico, como anacronismo se está acontecendo ao mesmo tempo? Tá certo? Essa mulher não tem capacidade para ensinar, nem para ser, sabe, animadora pedagógica de criança, de falar, bate palminha, levanta as mãozinhas, tá certo? Vai para casa, vai pegar um tanque, lavar roupa, mulher. Tá certo? Pode dizer que eu falei isso. Pessoas como ela tinham que ser colocadas fora do ensino, fora. Então, alguém aqui também, Diogo Fontana, me pergunta. Eu pretendo ser historiador. Percebi que as obras historiográficas se tornaram clássicas, ou seja, continuam a ser lidas por várias gerações e até mesmo sobrevivem aos próprios erros, são aquelas que trouxeram inovações metodológicas, conseguiram recriar com maestria a vida de uma época do passado e fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. Daí eu pergunto, é isso mesmo? Uma obra historiográfica que tenha todo o rigor investigativo, se for caprichosamente narrada, pode ter o mesmo valor simbólico de uma obra literária? Mas isso é exatamente o que a história existe para fazer isso. Quer dizer, que é para realçar exatamente o valor simbólico do fato real. Às vezes isso não é possível e você tem que inventar os fatos. Então você faz uma obra de ficção. Tá certo? Mas, se você consegue, com os dados reais, você extrair o sentido simbólico universal que aqueles acontecimentos têm, então você é realmente um grande historiador. Né? Então, você veja, por exemplo, né, eu considero que a melhor obra de história que eu já li é Origem da França Contemporânea, do Hippolyte Taine. Né? Mas no mesmo nível está a História da Arte, do Elie Faure, está o livro do Jacob Burckhardt sobre a Renascença, o livro do Leopold von Ranke sobre a História dos Papas, todos eles fazem exatamente isso. Se não é para fazer isso, é para fazer o quê? Quer dizer, se não é para você extrair um significado da coisa, então para que serve a história? Né? Então, pode ir em frente, que é exatamente isso. O Marcos Alcântara pergunta quais são as obras essenciais de Camilo Castelo Branco e se tem algum comentário sobre a importância da obra literária desse autor. Olha, ninguém jamais escreveu como Camilo Castelo Branco. É um homem que faz o que ele quiser com a língua portuguesa, faz ela ter todos os sons, é uma polifonia, um negócio absolutamente extraordinário, tá certo? E também vale pela profundidade da concepção trágica da vida. É um homem que, por exemplo, se você comparar essa de Queiroz com o Camilo Castelo Branco, tem a impressão que essa de Queiroz está apenas brincando, fazendo piadinha e tal, e o Camilo Castelo Branco está falando as coisas profundamente a sério. Né? Eu não posso dizer quais são as obras essenciais, mas eu posso dizer aquelas que mais me atraíram, tá certo? Que foi as novelas do Minho, que é uma obra já de uma certa, né, idade avançada, onde ele faz um experimento naturalista. Né? O famoso Amor de Perdição, que é o contrário, uma obra romântica do começo. É, o Coração, Cabeça e Estômago, que é uma farsa, uma comédia. E Eusébio Macário e A Corja, que são mais ou menos livros de obras de costume sobre a sociedade portuguesa. Mas ele escreveu uma infinidade de coisas. Eu li pouca coisa do Camilo Castelo Branco, mas tudo que eu li me impressionou muitíssimo. Né? E o Herberto Salles, que foi o sujeito que, o escritor brasileiro que, segundo o Otto Maria Carpo, mais tinha consciência literária, ele tinha consciência dos deveres do artista da língua, ele achava que ler o Camilo Castelo Branco é o aprendizado, é o beabá da literatura em língua portuguesa. Então, é isso aí. Vamos ver o que mais temos aqui. Olha, caramba, as perguntas são tão complexas, cada uma dá uma aula. D- Guilherme Montoro Melim. O que você pensa do método de alguns místicos, principalmente orientais, sobre a necessidade de neutralizar e esvaziar a imaginação de elementos externos e internos a fim de alcançar a teoses em contraposição à sua recomendação de ampliar a imaginação como meio de educação moral e intelectual? Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque inclusive são momentos diferentes. Quer dizer, aprendizado é uma coisa e prática mística é outra, completamente diferente. Mas, se você quer saber, eu não acredito em nenhuma prática mística. Tá certo? Não é a prática mística que vai te levar a algum lugar algum. Tá certo? Quem vai te levar a algum lugar é Nosso Senhor Jesus Cristo, se você pedir para Ele, se você quiser. Quer dizer, o desejo é a coisa mais fundamental. Você tem que querer, querer, querer. Você tem que lembrar o seguinte, o sentido da vida é muito simples. Tá certo? O sentido da vida é alcançar a vida eterna. É só isso, ponto final. E se você meter isso na sua cabeça, olha, eu quero porque quero, quer dizer, eu quero estar na eternidade com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, você peça isso 24 horas por dia, insista, insista, insista, e você vai conseguir. Não há necessidade de nenhuma técnica. Esta é a técnica. Quando Jesus Cristo diz, uma só coisa é necessária, esta é a coisa necessária, então o resto é tudo enfeite. Né? PS, sou o mesmo aluno que estava propondo a realização de um gachuco. O que é um gachuco? Reunião para treinamento de arte marcial. Nossa, isso é novo, não tinha esse. Antigamente não tinha esse. Nunca vi isso. Não, mas eu sou dos anos 60. Passei meu telefone com um pedido em aula anterior para vários e-mails, mas não obtive resposta. Já conversei pessoalmente com o padre Paulo Ricardo e ele concordou na participação. Mas teremos de adiar a realização, por isso que gostaria de falar com o senhor. Está aqui os números de telefone. Eu vou ligar para você, Guilherme. Fábio MC. Estudando canto, tentei descobrir por que diabos ele insistia que existia uma coisa em si. Se ela é, por definição, incognoscível, por que Kant postula a sua existência? A conclusão que pude chegar é que Kant inventou porque estava mais do que impressionado, aterrorizado pela lei da causalidade. Kant aceitou que essa lei submetia todas as coisas existentes e concluiu que por causa dela o livre-arbítrio era impossível. Não podendo aceitar isso, recorreu aos dois mundos, um submetido às categorias a priori, incluindo a causalidade, ou não submetido às das coisas em si. Então, olha, eu acho que você tem razão. Eu nunca examinei as coisas sob esse ponto de vista, mas me parece que você tem razão, que o Kant queria de algum modo, como salvar o livre-arbítrio dentro de uma atmosfera protestante. Né? E eu acho que você está numa pista certa. Continue investigando por aí, você vai descobrir alguma coisa. Pergunta, Kant estava certo em pensar que a lei da causalidade implica o determinismo, portanto a impossibilidade do livre-arbítrio? Olha, se Deus criou uma criatura como ser humano, tá certo? Com, vamos dizer, a inteligência de alcance quase universal que tem, para que ele faria isso se já estivesse tudo absolutamente pré-determinado? Quer dizer, se você não fosse também uma força causal, se você fosse um elo de uma cadeia causal já anterior, a simples existência da inteligência humana seria uma coisa totalmente incompreensível, me parece. É? Seria um órgão, uma espécie de excrescência. Na verdade, Lutero até chegava à conclusão de que era uma excrescência mesmo. Quer dizer, se você começa a usar a razão, tá certo? Se você acredita na razão e no livre-arbítrio, você acaba negando a divindade. Eu acho que não é bem assim, mas que esta é uma problemática protestante terrível. Né? Você vê aqui, Calvino, quando ele aceita o negócio da predeterminação, então, bom, só sobra um assunto para você pensar. Se já está tudo pré-determinado, tá certo? Só tem um problema. Eu estou entre os eleitos ou estou entre os danados? Como é que eu vou saber? Não tem jeito de saber. Então você vai viver na dúvida. Então significa o seguinte: a fé vira uma dúvida. Isso aí não tem saída, isso deve ter incomodado muito as pessoas mais inteligentes. Outro mesmo estava lendo alguma coisa sobre Rembrandt. Rembrandt sofreu muito por causa disso, tentou achar uma saída. Um dos porque essa é uma coisa, na verdade, é inumana, você vai viver na total incerteza. Né? E, sobretudo, o centro de interesse começa a ser você mesmo. Não é isso? Então, isso aí foi uma das forças que geraram este interesse anormal pelo eu subjetivo. Tá certo? Então, quer dizer, é um problema que também aparece no próprio Descartes. E não podemos esquecer que o Descartes viveu muito tempo em ambiente protestante e chegou a batizar a filha na igreja protestante, que é uma coisa que para um francês tão católico é muito estranho. Né? E se é que eu me lembro, na aula passada, eu expliquei aquele negócio, aquele sentimento terrorífico que Descartes tinha, de não saber se ele estava sendo levado por Deus ou pelo diabo, embora ele não afirme nesse sentido. Ele afirma que aquela tempestade era o diabo mesmo, né? E que, ao contrário, a luz que aparece dentro do seu quarto, quer dizer, dentro do seu pensamento, é uma inspiração divina, que me parece ser uma coisa invertida. Então, esta incerteza profunda da alma protestante, que por incrível que pareça, se chama de fé, tá certo? Faz com que o indivíduo se torne um problema para ele mesmo. Né? Eu, por exemplo, eu pensar o que eu devo fazer, o que é o certo, o que é errado, está tudo. Como é que se diz? Não adianta pensar porque já está predeterminado. Quer dizer, se eu tiver que ir para o inferno, eu vou mesmo que fique rezando o dia inteiro. Então não há o que fazer. Tá certo? Só sobra um problema. Né? Deus me acha bom ou mal? Eu acho que isso aí é um problema que, não vamos dizer, pensar nisso não leva a parte alguma. Eu penso que ao contrário, quer dizer, é claro que Deus nos acha maus. Tá certo? Por quê? Porque há o pecado original. Então, a priori, ninguém presta. Tá certo? Porém, o curso desta vida pode mudar isso aí. Tá certo? E pode mudar na medida em que você peça e queira, tá certo? E haja em consequência. Tá certo? Então, isso é uma coisa de senso comum, né? Nem de religião. E me parece que foi isso que o Kant tentou salvar mesmo. Salvar um certo coeficiente de livre-arbítrio. Né? Eu não posso ter certeza, não estudei Kant sobre este aspecto, mas é muito interessante esse negócio que você levantou. Continua estudando isso aí. Ó, o livre-arbítrio em Kant. Aí um tema muito bom. Tenderosa. Estou fazendo mestrado em jornalismo e vejo ali um predomínio de ideias pós-modernas em detrimento daquelas ideias modernistas e do iluminismo. Será que essa crítica ao iluminismo não poderia ser usada como meio de destruir a certeza da ciência moderna e trazer com isso o retorno do cristianismo ao mundo das ciências humanas? Tenho feito críticas a essa crença cega na razão iluminista e apontado suas relações místicas. E tenho visto aceitação relativamente boa enquanto eu não relacionar minhas ideias com o cristianismo. Mas assim será que o pensamento pós-moderno não seria um tiro no pé para o pensamento revolucionário, materialista, mecanicista? Sim e não. Porque esse negócio do pós-modernismo, ele de fato ele destrói, né, as certezas pretensamente universais do iluminismo. Mas por outro lado, ele consagra uma espécie de voluntarismo. Quer dizer, se não há verdades universais, então só sobra o quê? A política, no sentido de Carl Schmitt. Carl Schmitt dizia, quando uma questão não pode ser arbitrada racionalmente, então só resta você juntar os seus amigos contra os inimigos. É isso que ele chama de política. Então, o pós-modernismo resulta na politização de tudo que existe. Tá certo? Então, agrava, de certo modo, o movimento revolucionário, na medida em que o tira da praça pública e o leva para dentro do coração humano. Quer dizer que todo mundo agora está fazendo revolução o tempo todo em todas as áreas do conhecimento. Quer dizer, a politização do sexo, por exemplo, é um resultado direto disso aqui. Né? Se bem que começa numa fase anterior ao pós-modernismo explícito. Mas quem pode negar que foi depois do advento do pós-modernismo que coisas, por exemplo, como o movimento gay ou o atual movimento pela pedofilia, né, começaram? E amanhã pode ter qualquer outro movimento em favor de qualquer outra arbitrariedade dessa. Quer dizer, este negócio dissolve, vamos dizer, a forma da ideologia revolucionária. Mas na medida que a dissolve, a espalha por toda parte. Então é como se fosse um vírus. É que antes estava localizado e agora invadiu todos os setores da vida humana. Celina Vieira pergunta, a recusa do mapa de ignorância, digo, dos temas que desapareceram do horizonte de consciência, que possibilitariam o diálogo, seriam os três sensos a que se refere com Gustavo Corsão em seu livro A Descoberta do Outro, no capítulo nomeado como O Objeto Procura os Três Sensos. Eu vou ter que reler isso, Celina, sinceramente eu não lembro no momento. Né? Obrigado também pelos seus bons votos, mas eu vou ler, prometo que na semana que vem volta a isso. Leandro Diniz, estou lendo o filósofo Michel Henry. No texto, o começo cartesiano é a ideia da fenomenologia. Fiquei bastante intrigado com essa colocação abaixo. Nossa, ele bota um texto imenso que me chama aí aqui. Nossa, eu vou ter que ler isso aqui durante a semana. Vou responder a semana que vem. Não dá para ler agora tudo, porque já está muito tarde hoje. Ora, Michel Henry, ele tem muita razão na crítica que ele faz essa concepção científica, mas... E eu acho que no momento em que ele apela ao negócio das emoções, eu acho que isso aí não é suficientemente profundo. Quer dizer, o cartesianismo, o que ele faz é pegar o eu pensante, colocá-lo como substância, isolá-lo da consciência e, portanto, isolá-lo do mundo, tá certo? E daí declarar que esse eu pensante tem um contato direto com Deus, tem acesso às verdades universais e que, portanto, pode ser tudo deduzido dentro da sua cachola. Tá certo? É claro que isso fez um malefício desgraçado, mas o mundo das emoções não é suficientemente profundo para se opor a isso. Nós temos que, a esse eu pensante isolado do cartesianismo, nós temos que opor não o mundo das emoções, que ainda é um mundo psico-subjetivo, mas o mundo do eu substancial. Está certo? Que... em relação ao qual as próprias emoções são superficiais. As emoções, afinal de contas, elas vão e vêm como o pensamento, mas por baixo de tudo isso, eu sou alguém. Tá certo? Eu tenho uma identidade que escapa ao meu próprio pensamento, mas que sustenta o meu pensamento, e que, vamos dizer, eu vislumbro, às vezes, num instante em que consigo me enxergar à luz da eternidade. Ou seja, em que me coloco dentro de Deus e... aceito aquilo que Deus me informa de mim mesmo, tá certo? Então, para ele me informar de mim mesmo coisas que eu não sei, é preciso que eu seja algo por baixo do que eu sei. Então, é uma forma de existência, quer dizer, é uma noção ontológica e não psicológica. Então, não me parece que a crítica do Michel, eu conheço pouquíssimos Michel Henry, não me parece que ela vá muito profundamente. Mas, de qualquer modo, ontem, alguém me falou o negócio do Michel Henry. Foi ele mesmo que fez essa pergunta? Eu falei, eu devia prestar um pouco mais de atenção. Esse homem tem uma obra vasta. Né? Do pouco que eu conheço, eu sei o seguinte. Ele coloca o mundo das emoções, o mundo subjetivo, como sendo um mundo que existe efetivamente e que é, vamos dizer, separado, é cortado do universo da ciência. A coisa está certa, mas para mim está longe de ser suficiente. Né? Eu acho que por hoje vamos ter que parar por aí mesmo, porque já está muito tarde aí no Brasil. Então, muito obrigado pelos bons votos e espero estar aqui a semana que vem. Né? Eu posso ser chamado para operação a qualquer momento, dependendo de uns exames que eu fiz, eu não sei se vai ser durante a semana, se vai ser no fim de semana. Pode acontecer qualquer coisa. Então, até a semana que vem, muito obrigado.